Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, aí podcast de aniversário, meu Deus. Uhul! Do céu. Yeah, de palma! Feliz aniversário de todos nós pra tu, tá muita gente fina, bacana pra chuchu. Feliz aniversário, que tudo esteja azul, tá muita gente fina, bacana pra chuchu. Gente, 5 anos de site, caramba. Nossa, tempo, é tempo. E houve boatos que diziam que estávamos na pior. A gente meio que tá, mas tudo bem. Se a gente tá na pior, imagina daqui a alguns anos. Meu Deus do céu. Não, a gente vai dar a volta por cima, vai. Olha que atitude negativa que é essa, meu. Que é isso? Não, vai dar tudo certo. Vai dar bom. Bom, aqui é o Seiji. Meu Deus do céu. 5 anos. Ah, eu tô velho. Ah, que bom. Aqui é a Adri e eu participei de tanta coisa nesse último ano que eu acho que eu já posso pedir música pro Fantástico, porque, cara, eu acho que eu fui quem mais gravou nessa merda esse ano. É, definitivamente não fui eu, mas beleza. E antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, tá? Eu sou o Mug, e há mais do que 5 anos atrás surgia um grupo de amigos com garra e com pensamento nada banais. Tinham gostos similares e debatiam sobre as coisas descomunais, animes, séries e muito mais. Juntos participavam de um site de animes, mas queriam falar de algumas coisas mais triviais. Um lugar onde conseguiam repassar um pouco dos seus gostos e opiniões para os demais. Com o passar do tempo, esse grupo de amigos decidiu que apenas falar de animes não era o ideal. Jogos, cinema, séries, filmes, quadrinhos, cotidiano, qualquer coisa surreal. Então, um pouquinho mais do que 5 anos atrás, eles começaram a arquitetar um projeto muito especial. Há 5 anos atrás, se lançava o Projeto X Podcast, com uma bela periodicidade semanal. Projeto X Podcast, ano 1. Em um primeiro ano, cheio de preocupação. Será que estamos mesmo fazendo direito? Edição está boa? O papo fluindo? Precisa melhorar a divulgação? E de um pouco de qualidade que queríamos estava sendo alcançada, e uma forma nova de organização estava sendo lançada. Projeto X Podcast, ano 2. Conseguimos, deu certo. E vem um segundo ano repleto de dedicação, um ano que iniciou quadros como Coisas que nos marcaram, Eu gosto dessa merda, repleto de inspiração, e veio até mais um podcast à parte da linha principal, o Projeto X Playlist, entrava na nossa programação quinzenal. Projeto X Podcast ano 3, a Netflix começa a não patrocinar o site, e dá-lhe podcast de House of Cards, Demolidor, e muito mais que viriam a partir dessa mesma distribuição. Um ano que lançamos muitos podcasts de cotidiano, experiências e repleto de downloads, que satisfação! Projeto X Podcast ano 4. O quadro da zoeira estava em alta. Isso foi muito bom, mas esse ano teve muita complicação. Internamente pensávamos em horários e compromissos, mas tudo se dá um jeito e continuávamos com a gravação. Projeto X Podcast ano 5. Periodicidade quinzenal. É o jeito foi fazer essa alteração. Mas nem tudo acabou tão mal. Jim, com a ideia, chegou com a salvação. Um cast expresso chegou, pequeno, mas cheio de informação. E aqui estamos. Eu, o Mug, ainda não parou de falar, e a apresentação mais longa da história do Projeto X mal acaba de iniciar, pois ainda um pouco de cada participante tenho que mencionar. Então vamos lá, Bira Tenshi, um gigante em altura e coração. Infelizmente, são poucas vezes que nos vemos, mas todas com muita emoção. Sempre terei uma dívida eterna contigo e pode ter certeza, da próxima vez irei te buscar no aeroporto, Vossa Alteza. Cabeça, ou então assim chamado de não cofundador, mas mesmo assim, o nosso principal orador. Muitos podem até pensar e te difamar, de babaca e coisa e tal, mas você muito bem sabe que todos te amamos no final. Dri, Adriele, sim, você sabia que não ia escapar dessa. O ser humaninho mais fofo da equipe, com certeza, é a que mais se estressa. O seu azar já virou bullying dentro da equipe, ouvintes. Mas depois de tudo dar certo com esforço, é bom apreciar aqueles momentos seguintes. Fernanda Fofonca, a menina que devora livros e deixou o site muito mais elegante. Aquela que por muitas vezes colocava ordem nas gravações, mas cuidado também, pois ela é muito falante. Pois quando o tema é de álcool gosta, sai da frente de tanto falar, ela fica até ofegante. Jim, um gamer com dados técnicos por formação. Às vezes um pouco estranho, às vezes ainda um pouco estranho, mas sempre um cara com boa intenção. Kiba, o cara com pavio curto e com pouca paciência. Estressadinho que todos gostam e também gosta de uma boa referência. Músico, escritor, gamer, otaquinho e amigo de todos que tem influência. Tem tudo para ser alguém importantíssimo na vida, isso será só consequência. Mano FC, Nobody Knows, Lucas, Abby, não importa como será chamado, saiba apenas que por todos nós sempre será amado. O mais novinho da equipe, sempre me questionei como conseguiu aturar um bando de desmoiolado. E agora me toquei que de feto jamais deve ser intimado. Panda, que pra sempre jamais será esquecido, se bem que dos podcasts está bem sumido. O maldito trabalha e o tempo será sempre consumido. Mas me chama pra uma breja na sua casa que vai ser divertido. Fer, que poucas vezes apareceu pra gravar, também é mais um com uma vida de correrias a se acertar. Rhodes, junto com a Fer, fez um novo site surgir. Membro da equipe de quadrinhos que sempre está a fugir. Gagueja mais que qualquer coisa em toda a gravação. Mas relaxa, a equipe já está ficando acostumada com essa edição. Sage, todo sábio e experiente nosso ancião. Cobrar caches é o que tem como função. Olha. Yeah. Sem ele... Eu ri muito. Sem ele, provavelmente, o site não teria toda essa organização e sempre ajuda qualquer um que estiver em qualquer situação. Por último, o Ether, que voltou do Japão. Chegou para o Expresso Cast e entende tudo de animação, mas saiba que muito mais do que um mero pinguim é esse humão. Com isso, acho que o Mug finaliza finalmente. Então, Seiji e Adri podem falar livremente. Uhul! Oiê! Oh, yeah. Faltou falar de um cara, um Zé Ruela também. Alguém que é zoado por todos, que se zoa, mas tudo bem. Uma pessoa muito boa, amigo de todos, otaku feed. Mas antes de tudo, parceiro, Mug, seu lindo, nosso grande amigo. Esse dois é nóis. Seu ampiceiro. O ampiceiro de merda, o taquinho fedido, seu lindo. Bom, galera, então a gente tá aqui nesse podcast especial de aniversário, e como todo podcast aniversário, mais à frente a gente vai botar os melhores momentos, mas antes disso, vamos tentar apresentar alguns números pra ver como o site já evoluiu bastante nesses últimos 5 anos. No segundo aniversário a gente fez um de números, e assim, esses números deram uma mudada. Porra! Boa! Bastante! Nós crescemos pra caralho de lá pra cá. No segundo aniversário a gente só tinha 100 podcasts lançados, pra ter uma ideia, né? É. Ó, pra ter uma ideia, ó, o site... Ele foi lançado oficialmente lá no dia 27 de agosto de 2012. Aniversário da minha mãe. Parabéns, dona Nédila. Exatamente. Quando ele sair, esse site, espero que saia no dia 27 de agosto de 2017. Aí, num domingo. Vocês vão escutar ele num domingo. Maravilha. E alguns números, ó. Atualmente o site já tem 13 membros oficiais, né? O Mug citou todos. Assim, 13 membros. A equipe só cresceu de lá pra cá, né? Tipo, ninguém saiu oficialmente. Ah, então, fui embora. Valeu, falou, se fodou aí. Ninguém fez isso. Só tem alguns sumidos, mas eles voltam, não tem problema não, gente. É, exatamente. Os bons filhos da casa tornam. Sempre voltam. Os maus também, mas sempre pedindo dinheiro, mas enfim, eles voltam. Que isso, não tem mau filho no Projeto X. Ai, meu Deus, Mug, eu não aguento isso. Nós temos, atualmente, 226 podcasts principais, além do piloto e de dois extras. E assim, a gente só ficou nos podcasts principais? Não, a gente lançou mais coisas, muitas outras coisas. Nós temos 96 playlists, inclusive, playlist número 100, a gente tem que fazer uma parada especial. Hein? Tá chegando, não tá, vamos... chegando. Tá chegando. Tá chegando a playlist número 100. Vamos ver o que vem por aí. O que, que a gente vai fazer? Nem a gente sabe ainda, mas beleza. E nós temos também 26 Expresso Casts, além do piloto. Desses Expresso Casts, nós falamos de jogos e de filmes e de coisas aleatórias. E assim, nesses Expressos, a gente teve a chance de fazer novos amigos, de trazer novos convidados. E de falar de temas que a gente gostaria de falar, mas não tem assunto tanto para um cast principal. É, não tem assunto, ou não tem equipe, ou não tem... Sabe, eu sendo muito sincera, se tivesse equipe pra gravar Tales of num cast inteiro, eu não ia ficar fazendo picadinha em Expresso, cara. Mas não tem, porque vocês não sabem apreciar as boas séries da vida, então fica só eu e a Ana mesmo. Eu só vi os animes, só isso. Sinto muito, triste. Os animes são ruins, vocês têm que jogar. Pois é, né? Sorry. Então a gente variou muito as nossas... Assim, a gente começou a explorar outros tipos de podcasts, além dos episódios mais longos que vocês escutam antes toda semana, hoje em dia cada duas semanas, nós temos as playlists, nós temos os Expressos, pra todos os gostos e pra todos os ouvidos. O que é muito bom. Isso. Mas, Seiji, vamos medir em horas. Quanto de horas dá tudo isso? Somando tudo isso, mais uns 7 podcasts especiais que a gente lançou, lançamos mais de 470 horas de áudios. Se vocês ficarem o dia inteiro escutando podcasts, isso dá quase 20 dias. 20 dias. Ninguém atura 20 dias de... Sem dormir? De... sem nada? Escutar as nossas sem comer, vozes. Sem no banheiro? É, eu acho que o pior é, é ficar sem dormir. Não, você pode fazer outras coisas enquanto escuta. Eu sei que a maior parte das pessoas não para, não senta no seu sofá e, ah, agora eu vou escutar podcast para toda a sua vida. Não. Você vai escutar no ônibus, você vai escutar no trabalho, você vai escutar... sei lá, estudando. Jogando alguma coisa. Jogando alguma coisa. Estudando? Dri, o que você tá incentivando as pessoas? Olha, olha, tem pessoas que são multitarefa. Se você não consegue fazer não, isso, mas, Mug, pô, o problema não é meu. Caramba. Que bancada. Mas é muito tempo de áudio, então, assim, nós falamos muito tempo com vocês. Eu acho que tem pessoas que, pra quem escutou tudo isso, deve ter escutado mais a gente do que escuta algumas pessoas do convívio deles, do cotidiano deles, sabe? Mas, por favor, prestem atenção em quem tá em volta de vocês, ao invés de ficar escutando podcast, certo? Olha, tá aí, ó, uma coisa que eu achava complicado pra falar, por exemplo, pessoas chegavam e falavam pra mim, ah, não vou assistir One Piece porque tem muito episódio. A gente já tá ficando a nível assim, tá ligado? Tipo, porque a pessoa chega e fala, apresenta o Projeto X, ah, tá bacana, ah, tem 300 episódios já? Você quer que escute isso daqui? Tipo, tudo bom, né? A pessoa vai querer maratonar isso daí, ela vai falar, você tá brincando comigo, tá ligado? É o mesmo conselho de One Piece, escuta porque é bom. Mas assim, eu acho que a gente pode dar o seguinte conselho. Escutem, não precisa escutar desde o primeiro, se você quer maratonar, a gente vai devagar, escuta, você não precisa sim, escutar na escuta ordem. Sim, escuta, você precisa sim, escutar na não ordem. Não precisa ser na ordem, é. Exatamente. Se escutando os que eu tô primeiro, tá tudo certo, tá bom? É. Mas tem ouvintes também que já maratonaram a gente e recentemente e já disseram que adoram a gente e vão continuar acompanhando o Projeto X Podcast. É. E eu fico muito feliz de escutar isso. Adoro eles. Abraço vocês, ouvintes. Estamos fazendo coraçãozinho com as mãos pra todos vocês, tá? Então, e com nossas 470 horas de áudio, isso dá mais de 20 gigas de arquivo de áudio. Caramba, viu? Detalhe que os nossos arquivos são assim, a compressão deles é uma compressão normal. É 96 kbps. Pra ser um arquivo pequeno o suficiente pra você colocar no seu celular e, tipo, não comer toda a memória do seu celular. Imagina só 20 gigas de áudio só disso. Daqui a pouco eu tenho que aumentar o servidor, hein, Mudo? Não, tá de boa. Se a gente fosse pensar nos brutos, quanto tempo será que isso não dava? Você tá maluca, nem quero pensar. Nossa, os brutos, tá louco. Você triplica esse tempo. Eu vou ser sincero, antigamente, bem antigamente, eu guardava todos os áudios brutos de todas as gravações que eu tinha num HD. Aí eu olhei aquilo e falei, caraca, tem áudio de Shihaya Furu. Pra quando que eu vou... Aí descobre que é o áudio original, que vocês não perderam a gravação, né? Não é. Mas... é, eu seguro até o lançamento do podcast. Depois que lançou, eu já deleto tudo, cara, na minha pasta. Então, eu faço isso também. Eu guardo até lançar o podcast. Assim, de tempos em tempos eu limpo a minha pasta. Mas é uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso deletar os que estão no meu drive, porque tá acabando o espaço dele já, por causa disso. Ei, maravilha. E a Adri, você falou assim, ó, de um tamanho normal, imagina na mão do editor que corta isso todos os áudios na metade. Então, puta vida, nossa. Uhum. Ainda tem que masterizar. Então aí você fica com dois áudios. Nossa, é coisa louca. Caramba, eu salvo meus áudios no Wave ainda. Nossa senhora, eu tenho que deletar. É, os meus eu salvo em MP3. O problema é que o Audacity gera um monte de arquivinho. Que a pasta dá, tipo, por áudio, pra um podcast de, sei lá, uma gravação de uma hora e meia. Dá uma pasta de 2 GB. Só o meu áudio do Audacity. É, fora aquela pasta singela de 43 GB de efeitos que a gente tem, né? Nossa, de trilha sonora, putz, aumenta bastante. Ai, ai. Fora isso, gente, desses 20 GB de arquivo de áudio, a gente teve mais de 600 mil downloads! Caraca! Vocês são muito fodas. Não, de verdade, pros nossos ouvintes, a gente tem que falar isso. Vocês são do caralho. Vocês são muito bons. Olha aí. Gente, esse é um número que me enche de orgulho mesmo. 600 mil downloads é muita coisa. Ah! Pro nosso site é um bom número. Dá pra aumentar muito mais aí. Não, lógico. Isso gera uma boa expectativa de crescimento. Vamos tentar passar de 1 milhão. Não sei quantos anos. Vamos tentar. Aqueles bem assim, né? Porra, se eu ganhasse 1 real pra cada download que fizessem no Projeto X. A gente não ia ganhar nada. nada, pensando bem. Oi, a gente tem que dividir em 13 pessoas ainda. Ia dividir em 13, cara. Pensa bem. Se bem que quanto dá 600 mil dividido por 13? Vai, vocês são das exatas, não eu. Dá uma graninha meia. Eu não é como não. Dá pra pagar as contas, dá pra pagar a fatura do cartão, isso é bom. Sei lá, menos de 50 mil pra cada um, é. É, dá pra pagar a fatura do cartão, com certeza. Olha, pra vocês terem uma ideia do que a Adriele com suas finanças escutem o cast de Proibido pra Menores. Não é uma coisa bonita. Mas então, com todos esses podcasts lançados, a gente lança de vários tipos. Então, se você contar os nossos podcasts principais, os nossos 226 até o momento, olha, desses aqui, ó, 21% desses temas foram de anime e mangá, 17% foram de hobby cotidiano. Vocês adoram ouvir as nossas baboseiras de cotidiano, que incrível. E a gente gosta de gravar, porque também você tá pra buraco. É meu favorito. De em torno de 13% tem os de quadrinhos e também tem os de cinema. Tem os 13% também de TV, 11% de games, 5% de livros, 3% de biografia, 1% de música e o restante, os 3% de outros que eu não sei como classificar. Cara, a gente gravou de vários tipos de temas mesmo. E dá pra inventar outros temas. Olha, mas ainda assim, a gente não consegue negar nossas raízes de otaku. Otaku fedido. Nós somos otaquinhos fedidos até hoje. 21% de anime e mangá, cara. Nosso top 1, né? Anime e mangá tá lá parado. E assim, já vamos dando um spoiler do planejamento. Não é um spoiler de verdade, mas vocês podem ter certeza que com os próximos temas planejados, esse número não tende a diminuir. Tá? Não tende a diminuir. Tem mais anime e mangá vindo por aí. Aceita. Vocês podem esperar que vai ter mais anime e mangá. E eu queria muito melhorar essa marca de games, só que a equipe de games é miada. A gente quer gravar num jogo e a gente não pode gravar na época e eu tô muito chateada. Sim, essa é uma indireta pro Sr. Hotz. Por causa dele, a gente não gravou BioShock até hoje. É. Oi, aí. Essa lavação de roupa, isso aí. Mas tudo bem. Mas então, já que a gente tá falando mal das pessoas já, vamos falar das pessoas que mais gravaram. Ah, então eu entendi porque você quer falar mal das pessoas, porque o primeiro já sei quem é. Então. Na verdade, todo mundo sabe quem é. A gente nem precisava falar quem é o primeiro. Exato. Eu queria, na verdade, contestar esse número, tá? Porque assim, se a gente for considerar só os números do último ano, essa lista vai estar completamente diferente e eu vou estar no primeiro lugar. Mas, como a lista é dos 5 anos, né? Então, na verdade, eu já tô vendo que, tipo, o reinado está acabando. Porque tá chegando o próximo segundo colocado. Sim, ah, beleza, muito próximo. Desde que ele volte a gravar. Desde que acabe as enrolações todas. Trabalho de pós-graduação, de namoro. Foi querer fazer pós-graduação, tomou no cu, o problema dele. Vamos direto ao assunto. Quem mais gravou no Projeto X Podcast em primeiro lugar com 155 casts gravados? Temos o reinado do senhor Cabeça, que não deixou esse primeiro lugar em nenhum momento desde o início do Projeto X, né? Puta merda. Ele não, e assim, ele não gravou praticamente nada nos últimos meses, e ainda assim ele continua lá. Eu acho isso uma ofensa, mas tudo bem. Tá enrolado. Tá enrolado pra caramba. Em segundo lugar, estamos aí com o nosso sábio ancião, senhor Sage, com 149 gravações feitas. Sabe, eu acho curioso que o Sage, é uma coisa que eu até queria falar, que eu admiro pra caralho. O Sage consegue falar sobre qualquer coisa. Mano, opa, é assim... O Cabeça também. Isso daí você pode falar. O Cabeça consegue. Os dois, isso a gente tem que elogiar, os dois conseguem falar sobre qualquer assunto. Eu só não falo de games, porque eu não jogo mais, então. Então, mas, tipo, é claro que é muito legal a gente ver que tem, a gente tem na nossa equipe pessoas tão versáteis, sabe? Que conseguem se sair bem lidando com vários tipos de assuntos diferentes. Acho que é por causa dessa equipe que a gente tá aqui até hoje, né? É, com certeza. Essa equipe é linda. Oi, oh, é. E em terceiro lugar, tá minha pessoa, Mugiwara, com 101 podcasts, e eu não sou versátil que nem os dois de cima, porque eu não sei falar de quadrinho. Cara, as poucas vezes que você gravou de quadrinhos, a gente viu, Mugi. É, então, é horrível falar de quadrinhos. Mas... E eu tenho que falar uma coisa. Eu aqui peço desculpas novamente, porque, ouvintes, me perdoem. Esse foi o ano que eu menos gravei no Projeto X, provavelmente. E eu acho que, na verdade, vocês devem estar comemorando isso. Mas beleza. Que isso, Mugi, não. Que isso. Mugi, se você não participar, a gente não tem muita coisa pra botar nos melhores momentos, sabe? Mugi. É, não tem as gafes, não tem as gafes. É, então. Olha, tem uma coisa. A gente tá começando o ano 6 do Projeto X agora. Estamos comemorando o 5º aniversário, então estamos começando o ano 6. Vamos trabalhar essa autoestima esse ano? Vamos! Né? Tá de boa. Tá de boa, sim. Ah, vai pra porra. E em quarto lugar, porque eu vou puxar braço pra minha sardinha. Que disparou, né? Passou várias pessoas. Com 79 gravações, porque, cara, eu gravei pra caralho esse ano. É, vai continuar gravando. Rala, trabalha, é. Trabalha, Adri. Rala, eu tô me sentindo uma escrava, mas tudo bem. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. E assim, não reclamo. Eu falei sobre muitas coisas legais. Consegui falar de coisas que eu tava querendo há muitos anos. Então, não me queixo. Manda mais que tá bom. Tá, não manda mais, por favor, menos. Vai devagar que eu também tenho uma vida. Pode não parecer, mas eu tenho. E em quinto lugar, temos o nosso Rods, o rei dos quadrinhos. Praticamente todo cast quadrinho tem que ter Rods. Então, se todo cast quadrinho tem que ter Rods, ele vai conseguindo gravar bastante. Embora também não tenha gravado tanto nesse último ano como eu. Mas beleza. É, e ele tem... E assim, gravar com o Rods é sempre uma aventura, porque ele grava nos horários mais... Ô, bora gravar! Beleza! Sábado, às 6 horas... Domingo, às 8 da manhã! Sábado, 6 horas da manhã, topa! Puta, velho! Oi? E o editor fica tão feliz depois com o Rods. Como assim? Editor? Eu vou defender o Rods aqui. Eu editei poucas coisas com ele, mas, sinceramente, é mais difícil editar o meu áudio do que editar o áudio dele. Olha, eu concordo. O Rods, se você tira a gagueira, por exemplo, se ele fala sei lá, tiranossauro, ele fala tiranossauro, entendeu? E aí você tira a parte que ele gaguejou e vira tiranossauro. A Dri, o problema dela é que ela começa num X e termina num Y e ela não fecha o X e nem começou o Y. É, gente. Perdão pelo vacilo. Eu não posso nem negar, porque, sério, editando muitas vezes, eu consegui perceber que, de fato, o meu áudio é uma merda. Eu não sou articulada pra falar. A edição faz os milagres. Parece que, de fato, eu sou uma pessoa funcional, consigo falar e me fazer entender. Não é assim que funciona, tá? Eu não funciono, de verdade. A edição mente pra vocês. Cara, não, eu falo aqui, ó. A equipe do mal de gravação, nós três e o Rods. É nesse momento que eu agradeço que o Rods não tá nessa gravação, porque eu que vou editar esse negócio, cara. Mas vamos embora, é isso aí. É, então esse foi o top 5 e continuando rapidamente aqui, temos a Fer com 54 gravações, o Jim com 51, o Panda com 47, o Kiba com 46 e provavelmente todas as de Pokémon, o Tenshi com 31, o Rafael Fer com 8. Mas com algumas das melhores gravações. O Fer participou de duas das melhores, que foi Final Fantasy e The Last of Us. Eu tenho que te dar esse crédito pra ele. É aquele especialista já, tá ligado? Mas beleza. O Lucas, nosso AB, com 7 gravações. E o Ether, nosso recém-chegado aí, com 5 gravações. É estagiário. Esse aí. Gravamos bastante. Editar o Ether é muito legal. O Ether fala muito bem, muito bom. É muito fácil editar ele. Eu gosto de editar ele. Tranquilo de editar ele. Puta, sabe uma pessoa que eu gosto de editar muito? Diga. Dragão Dourado. Oh, na moral. Eu acho que editar os convidados, cara, é mais fácil. Tipo, editar o áudio da Ana, tirando o problema de ser backup e tudo mais, editar o áudio da Ana é uma tranquilidade. Editar o áudio do Kiliano foi uma tranquilidade. É os convidados, é a gente que não sabe falar Dourado, mesmo, entendeu? É uma bosta isso. O Mário Toledo. Editar o Vinícius é uma felicidade. Essa galera que sabe falar, sabe? É muito bom, né, cara? Beleza. Que inveja, cara, que inveja. A gente tá se jogando muito no lixo nessa gravação. Ai, que horror. Bateu aquela inveja. Ai. Tá certo esses... Eu queria ser você. Então, mas vamos lá. Sorry. Com agora a nova situação, quem mais editou o Projeto X Podcast? Tá certo esses números, Seiji? Quem será que mais tá editou, certo? Né? É que tem cortes. Quem será que mais editou, né? Esse número não vai mudar tão cedo, esse ranking. Não, esse ranking vai mudar porque eu acho que o terceiro colocado pode facilmente passar o segundo. Beleza. Vamos lá, então. Em primeiro lugar... Ah, quem foi? Quem foi? Ah, para a surpresa de zero pessoas. De zero? Eu editei mais 74 edições. E por que tem esse número tão grande? Porque tem os cortes. Olha aí. Eu posso não ter feito tantas trilhas, mas os cortes eu botei mão. Em segundo colocado está eu também, Mug, com 32 caches. E eu acho que esse número vai crescer, mas vai ser ultrapassado. Tudo bem. Porra, pega esse último ano, Mug. Quantos você editou? Porra, pouquíssimos. Pouquíssimos. Em terceiro lugar, e é graças a esse ano, está de novo Yours Truly. Ali com 28 edições. Pô, tá os três mais editores aqui na gravação. Oh, yeah. Esse ano eu editei muito, cara. Claro, aí vocês entenderam, de repente, por que todos os casts desse ano atrasaram, né? Porque eram todos os que eu tava editando. Não. Perdão, gente. Perdão pelo vacilo. Eu não queria falar isso, Adriano. Não. Peraí. É que não tem esse ranking aqui, mas eu tenho uma situação que eu vou falar rapidinho, que é o cast que mais atrasou. Eu passei a Dri. Não, eu acho que você não passou, eu. Você não me passou. Eu passei a Dri, eu te passei em um cast. Eu não. Acho que não, Mugi. Não, qual foi que você mais atrasou? Vamos conferir. Peraí. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Tira tempo. Olha a briga, ouvintes. Vamos lá. Eu não sei se isso é bullying ou se isso é autodepreciação. Ou os dois. Eu acho que é os dois. Qual que foi o último que eu editei aqui? O último que eu editei... Punho de Ferro. Olha, é exatamente isso. Persona atrasou uma semana. Persona atrasou uma semana. Um Punho de Ferro atrasou uma semana e meia. Então tá. Esse eu vou deixar com você então. Ai, gente. Isso não é uma coisa pra gente se orgulhar. Mas beleza. Mas tudo bem. Segue o jogo. Segue o jogo. Vamos lá. E juntamente, então, com no terceiro colocado, a gente tem o Kiba com também 28 edições. Eu vou passar ele daqui a 2 meses, no máximo, tá? Tá dizendo. E finalizando aí o top 5, a Fer com 25 edições. É, os demais têm menos de 20 edições. É, os demais. Vamos lá, Mug, quem escreveu mais pautas nesse Projeto X Podcast? Tá errado isso, não é possível. 5 anos de site, Mug, 5 anos. Vocês teriam me xingado muito. Porra, eu xingo toda hora, é que cara. Eu acho que tá contando como pauta todos os cotidianos, que na verdade é papo de bar, a gente não tem pauta de ninguém. Mas lá deve, mas a gente escreve. Faz sentido. De quem teve faz a ideia. Sentido. Deve ser faz isso. Sentido, faz sentido. Em primeiro lugar, quem mais escreveu pauta? Eu não sei como, com 49 pautas. O Mugi fala assim, é porque, ouvintes, vocês nunca leram a pauta do Mugi sem revisão. Eu sou a favor, já que a gente tá botando as coisas na mesa, eu sou a favor da gente colocar o link de uma das pautas dele nessa não, gravação. Não, sério, Dri, por favor, eu quero ter dignidade ainda. Eu já tenho um auto-bullying e uma baixa autoestima de acordo com você. O Mugi tem parentes professores também, vai ler isso aí, vai ficar, puta, não, nunca. Isso. É, vai dar merda na família esse negócio. Tô falando que você vai dar merda, como já diria o capitão. Minha mãe escuta o cast, ela já deve estar perguntando, meu Deus, que meu filho escreve. Deixa ela só pensar. Presente de aniversário pra ela, nossa, meu filho escreve bem, meu filho sabe escrever. Em segundo lugar, Sage, com 48, já encostando comigo ali, ó. Chegando, e vou passar facilmente, Mugi, se você não continuar. A diferença, eu tenho que falar, as pautas do Sage, elas são sempre bem... Pautas do Sage são muito da hora. São bem pautadas, né? Pra gente acompanhar e escrever durante a gravação, as pautas deles são muito da hora. Oh, yeah. E em terceiro, as pautas do Kiba. Cara, eu adoro as pautas do Kiba. É muito legal. Eu gosto das pautas do Kiba. O Kiba, até em questão de cotidiano, escreve pauta mesmo, ao contrário de certas pessoas. Eu escrevo quase nada de pauta cotidiana. É, realmente. E em quarto lugar, quem é o destaque 2017? Quem é o destaque 2017, Projeto? Senhora Adriele. Muito obrigado, senhor. Jorivaldo. 30 pautas de cast, mas beleza. A maior parte delas feita 10 minutos antes do cast. Ah, desculpa, que tem que ser feita. Você e a Fer, porra. A Fer também faz isso. Ah, dá certo no final das contas, não dá, então? Eu queria dar um ao concurso aqui, né? A uma pessoa que não faz muitas pautas mesmo, mas eu gosto muito das pautas dele. Quando faz... Já sei. É a pauta, tá ligado? A pauta definitiva. É em azul. É a pauta definitiva. Em azul, Rhodes. As pautas do Rhodes são muito boas quando ele faz. Cara, é o único que faz pauta em azul nesse site. Cara, eu nunca vi isso. Porque, porra. Pra que padrão, né? Porque, né? Então, exatamente. Aquela do Hajime no Ippo, por exemplo, era gigante, quando eu fui ver. Exato, essa mesmo. Sempre quando eu penso em pauta do Rhodes, eu penso naquela aquela pauta. Aquela era gigante, puta, pelo que eu vi. Pariu. E assim, eu não gravei, não participei, porque eu não conheço, não acompanho o Hajime no Ippo, mas depois eu fui ver a pauta. Gente, e assim, a pauta ficou gigante, não foi copy-paste, foi tipo... Não, tem até tabela. O cara escreveu uma tese de... Nossa! Ele fez uma tese de mestrado em cima do negócio pra gravar. Oh, não, outra pauta foda também, a gente tá listado aí, pautas de podcast de Pokémon do Kiba. Por isso que eu falo que eu adoro as pautas dele, porra. Nossa. É impecável, nossa, pautas impecáveis. Caraca, velho, aquelas pautas de Pokémon do Kiba é muito bom. Eu gosto muito das pautas do Kiba também, é assim, seja cotidiano, seja um tema específico, tipo Pokémon, é tudo muito, muito redondinho, muito bem feito. As pessoas que sabem escrever, é legal. Olha a inveja de novo. Eu acho que a gente devia sair daqui pro bar depois, porque tipo, eu tô começando a ficar triste com essa gravação. Agora, o próximo tópico, eu sei que esse eu realmente mereço o primeiro lugar. Por 5 anos de site. Eu acho justo. Tá? Por 5 anos eu de site. Eu acho justo. Bora, eu acho justo. Como eu não estou gravando tanto, também caiu esse ranking meu. Mas beleza. Em primeiro lugar, quem mais hosteou com 49 hosts? Saidio! Cara, eu gosto quando você rosteia, porque, tipo, não dá pra prever como vai ser a abertura do cast. Geralmente, termina falando bobagem, entendeu? Eu acho engraçado pra caralho. Eu gosto de hostear. Esse cast eu queria hostear, mas eu não queria. Porque eu queria fazer o quê? Eu queria fazer o textinho. Aí eu tinha que ser o último. Então eu não podia ser o host, entendeu? Entendemos, Luke. A gente antes de começar esse cast falou assim: quem que vai roxar? Ah, é o Mug. Não! Não pode ser eu! Não pode! Aí tem a coisa. Hora que ele falou isso, eu pensei, ele tem coisa, vai fazer maldito. Alguma coisa nessa gravação. Aí tem alguma coisa. Aí ele vem com aquela declaração super bonitinha. Aquilo foi muito fofo. Muito fofo. Sério, mesmo. Foi muito bem pensado aquele negócio. Ficou muito da hora. Eu gostei. Depois eu quero reescutar aquilo algumas vezes. Pois, mas beleza. Mas eu acho que roxar é complicado, cara. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não gosto de rostear. Rosteei muito também, mas eu não gosto. Eu sou muito insegura pra isso. E até, como vocês mesmos falaram, eu começo falando coisa X, termino falando coisa Y e falo de bolinha no meio do caminho. Então, assim, eu não sirvo pra isso. Sim, pensa na evolução como um todo. Lembra como você editava antigamente, antes de, tipo, antes do cast Kingdom Hearts? Nesse ponto, pelo menos, eu sei, tipo, exato. Eu cresci, então, cara. Exatamente. Então, você cresceu como uma editora. Você pode crescer como uma host também. Pensa nessa forma. Depois de 26 casts, se eu não conseguir crescer ainda, olha, eu acho que isso não vai rolar. Pensa, às vezes tem que ser engatinhando, entendeu? Vai. Tá bom, vou acreditar. Mas vamos falar dos outros, né? Já só falando do C até agora. Fala dos outros também. A segunda pessoa que mais hosteou podcasts foi a Fê. Grande podcast de livros, com certeza. Todos os de livro. Muitos podcasts de anime também. Sim. E o problema quando a Fê tá no cast é que ela é a única que consegue superar eu em falar. Só que ela também, ela compensa isso sendo monstra pra editar. Sério, gente. Ela é a açougueira do PXP quando se trata de editar. É... Ela corta muito. Eu acho isso lindo. Inclusive, tô tentando fazer igual, porque todo mundo fala demais, né? Como fazer uma gravação de 2 horas e 10 ficar num tempo adequado? Aí a gente tem que incorporar a nossa feira interior, né? Fazer. Porque, né? Em terceiro lugar, entre os maiores hosts, a medalha de bronze vai pro Kiba, com 27 podcasts hosteados. Boa parte deles de cotidiano, de... Netflix também. Netflix. E, e de Pokémon. E os dele. E ele hosteando também é muito divertido. Nossa. Eu gosto do Kiba como host. Eu também. Eu tava sentindo falta de gravar com ele. Esse Proibido pra Menores foi muito louco, porque fazia muito tempo que eu não gravava com ele. Casts da zoeira com ele host é muito bom. Na verdade, fica ele que trouxe esse tema da zoeira. Foi ele mesmo. E a gente meio que se apropriou dele pra gravar coisas sem ele, desculpa. Foi mal. Agenda. A gente ainda te ama. Quarto lugar, já que tá cada um falando de si todas as vezes que tem a chance, né? Em quarto lugar, de novo, yours truly, com 26 hosts, os mais confusos, os mais chatos de editar, com certeza. Por quê? Porque você tá em quarto lugar? Porque esse é o ano da Adriele no Projeto X, né? Gente, é sério, depois eu quero escutar os números do segundo ano e comparar com isso e pensar, o que que aconteceu, cara? Caraca. Meu Deus. Tipo, o que que eu perdi? Criamos um monstro. Caramba, é mesmo. Gente. Pois é, todos vocês, eu vou dominar o site, o Mugi só vai continuar porque ele que paga o servidor, tem razão. Olha aí, teoria da conspiração, gente. Ai, meu Deus do céu, que medo. Em quinto lugar, temos o Rods, com todas as suas gagueiras, falando bastante, seus vícios de linguagem. Mas os hosts dele também são bem divertidos. São. São bem animados. É, e toda hora ele tá quebrando a hora de apresentação. É, então, só errado na hora de... E começou mais um... Caramba. Maldito. Até eu uma vez fiz com... E começou mais um e não me percebi até no cast. Eu tenho certeza que até o nosso último episódio, ele ainda vai abrir os podcasts dele assim, certamente. Sejam bem-vindos. Eu não duvido. Sejam bem-vindos a uma coisa tão mais tipo... Como host mesmo. O que que é um host? É, ser um anfitrião. É o anfitrião. Então, se já que você é um host, você tem que falar pra sua pessoa, o seu convidado que está entrando na sua casa, né? Sejam bem-vindos, né? E não começou. Caraca, que é isso? Que zona é essa, porra? Caramba, Mugi, calma. Toma outro copo d'água, se acalma. Que isso, jovem? Eu tô elétrico hoje, né? Tá. Pois é. Bem, e abaixo disso, né, temos o abaixo do top 5. Sage, com 23 hosts. Se bem que o Sage, ele nem hosteava tanto. Ele começou a hostear mais, porque foi a necessidade. A necessidade fez o host. Mas eu também impunho alguns temas e eu quero hostear esses temas. Justo, tá. Muito, cara, justo. É justo. Cara, eu confesso que eu gosto de hostear os temas que eu vou editar, porque aí eu me manipulo. Olha aí que maneiro pra caramba, na edição. Ah, isso, na verdade, todo mundo adora, né? Isso todo mundo faz, é a melhor coisa, cara. Você acha mesmo que todos os meus casts eu não faço questão de fazer eu parecer a mais inteligente da gravação? Mano, é o poder da edição. Eu não só corto, como eu regravo minhas falas, olha aí. Oh, eu já fiz isso também várias vezes. Eu faço isso direto, algumas vezes. Eu não tento ficar parecendo o mais mais inteligente. Eu só tento tirar as coisas merda que eu falei. Basta. Eu regravo falas minhas às vezes quando elas ficam estranhas. Bem, e os demais estão com menos de 20, 15 até gravações e vão seguindo. Agora a gente vai pra um ranking que dá até vergonha. Números absolutos, números absolutos. Que dá até vergonha. Ah. O próximo dá mais vergonha ainda, mas beleza. Eu já desisti de implorar pras pessoas. Bem, quem mais gravou caixa de entrada? A gente tem mesmo que falar quem então, que gravou mais. Assim, não é muito difícil pensar, né? Tem vezes até que sai a gravação só com uma pessoa, cara, porque assim, pô, é melhor fazer sozinho. Tem pouca coisa pra ler, vamos lá. 165 fucking gravações de caixa de entrada de 225 podcasts. Temos Sage. Agora, a coisa fica escrota quando você fala o número do segundo colocado. Jim, com 48 gravações. É que nos últimos anos ele tá gravando comigo, caixa de entrada. Aumentou bastante. Obrigado, Jim. Terceiro colocado, cabeça, 44. Nossa, faz anos que o cabeça não grava caixa de entrada. Faz muito tempo. E o próximo, então, Mug, com 34 gravações. Caralho, Mug, quando foi a última vez que você gravou? Não faz pergunta caixa difícil, de entrada. Cara. Nossa senhora, não, eu já devo ter um número aqui. Podcast 162, cara, que tinha o Kiliano gravando aquele podcast. Porra, vai tempo pra caramba. Né? Nossa senhora, Mug, vai tempo pra caramba. E agora, uma pessoa que deve ter crescido nos últimos anos também, porque é o ano da Adriele, então temos Dri com 32 gravações C. Olha, eu não chego perto de um caixa de entrada desde o segundo ano. Podcast. Sério? Eu não gravo e eu não edito. Louco. Desculpa, Sage. Louco. Divino, então a gente sabe que, tipo, o quinto colocado não grava há uns 3 anos. Beleza. Tá vendo, ouvintes? Eu cansei de implorar. Aí... Foda-se, eu gravo sozinho, se precisar. Sage, você é lindo. A gente te ama. A gente tem um outro rank que é absurdo, que é o quem mais editou você. 159 do Sage, 24 do Kiva e os demais abaixo de 10. Que maravilha, viu? Eu falei! Cara, eu não imploro mais nada pra decente, esse negócio, mano. Absurdo, é absurdo! Ah. E nesse ano, nesse quinto ano de Projeto X, a gente inaugurou um programa novo dentro do Projeto X Podcast, que é o Expresso Cast. A ideia do grande Jim de falar assim, já que a periodicidade vai ficar quinzenal, vamos colocar um cast expresso de uns 20 minutos, mais ou menos, 15, 20, entre esses semana que não é lançado o cast, sobre um tema bacana, batuta, que seja fácil de falar e não tenha assunto pra tanto um cast principal, né? E aí chegou o Expresso Cast pra suprir essa quebra de periodicidade que a gente teve, né? E, cara, é um cast, é um formato que tá sendo muito bem visto, pelo que eu tô vendo. Eu gostei bastante. Sim! E é um formato muito divertido de fazer, legal. Porque, primeiro, uma coisa que foi legal é que a gente consegue falar sobre uma variedade de assuntos muito maior e a gente tá trazendo pessoas novas graças ao Expresso, convidados novos pra gravar com a gente. Um participante novo, basicamente, chegou junto com o Expresso. É, um participante novo, o Sr. Éter. Sr. Éter, obrigado, na verdade. Entrou pra família por causa do Expresso. O Éter em si, ele já é conhecido de todo mundo, na verdade, do Projeto Sim, X. Sim, ele era nosso bro fazia já tempo. Já era bro fazia tempo. Ele estava no Japão, ele voltou para o Brasil, gente. É isso aí. Éter está de novo no Brasil. E continua gravando, exatamente. Ele gravava com a gente, tipo, mesmo com um fuso horário diferente, ele gravava com a gente. É, a gente gravava de noite, ele gravava, tipo, de madrugada. Eu 12 horas parado. Depois, então. Coitado, a gente fazia com ele o que o Rods faz com a gente. É, coitado, sério, Éter, você é um guerreiro, brother. Mano, nossa. Seu lindo. Absurdo. Mas, o Expresso Cast é um cast realmente muito legal de gravar e de fazer, e ele chegou uma hora muito boa, né? E o Expresso Cast vai continuar por um bom tempo, juntamente com a playlist, né? Também que é um quadro, um programa nosso que cresceu bastante, né, Sage? É, Mug. É que então, você largou no berço. É, exatamente. Mug é o pai desnaturado. Eu fui, tipo, meio que o criador da playlist e eu meio que deixei na mão do Sage pra ele editar. Eu peço desculpas. Pai é quem cria, né? Você sabe. Exatamente. O Sage é o pai de verdade. Pai é quem cria. É por isso que eu não falei que eu sou o pai, eu fui o criador. Mas, voltando a falar do Expresso, Expresso. Se vocês perceberam, no Expresso tem séries. Tem a série do cara no Kyokai, que tá saindo. Eu acho que ainda tem mais alguns pra sair, né? Aham, sim. Tem a série Tales, que a gente tá gravando também, que tem, também tem mais alguns pra sair, vão sair ao longo desse ano. Então a gente tá chamando pessoas e tá falando de coisas diferentes e tá sendo legal pra caralho. E pra quem fica só com o cast principal, por favor, escutem os Expressos, peçam episódios. A gente quer escutar vocês também, entendeu? Então, assim, pra quem só tá no episódio principal, ouve lá o nosso Expresso, vê se você gosta do formato e vem com a gente nessa coisa um pouquinho diferente. Meu, o último Expresso que eu gravei, que foi o de Zeldinha, Bafo do Selvagem, gravei com o Rods. Ficou 20 minutos, vocês escutaram, eu né? Escutei. Ok, foi 45 minutos de gravação. Quem que editou ele? Foi o Ab. Todos os Tales of que eu gravei com a Ana. Até agora a gente gravou 3, né? Da série Geral, Sinfônia e Abyss. A gente edita pra ficar com 20 minutos, sim, 25. Uma das gravações deu uma hora. Nossa senhora. Porque, porque assim, tem uma... É diferente quando você só fala com duas pessoas e as duas pessoas são muito fãs daquela porra e elas piram na gravação. Editar isso depois é difícil. É, mas cara, é muito bom. Beleza. Gente, então, o nosso recado basicamente é: escutem o Expresso. E sugiram temas pro Expresso também, por que não? Bem, e pra finalizar, ao longo desses 5 anos de Projeto X Podcast, a gente já teve 43 convidados no Projeto X. Isso é muito ruim. E eu quero chamar mais ainda outros convidados. Sim. Caramba. E aí a gente tem a nossa top 5 aqui também. Em primeiro lugar, que mais participou como convidado no Projeto X, obviamente em casts de quadrinhos, foi o senhor Vinícius. O rei da sinopse. O rei da sinopse. E realmente, eu fico meio bolado que às vezes a gente só chama o Vinícius em cast de quadrinho. A gente podia chamar o Vinícius em uns cast mais whatever, cotidiano também, que deve ser engraçado. É, é legal, olha, né? A gente chamou o Kiliano pra gravar o Made in Brasil, depois que a gente gravou Indie Games com ele. Foi muito legal, que além dele manjar pra caralho do tema, ele é muito divertido pra gravar. Então acho que vale. Tirar as pessoas da zona de conforto delas é muito bom. E aí ninguém nunca mais aceita nosso convite, né? Ah. Em segundo lugar, o Kuroki, com 11 participações. Nosso velho conhecido. Ele entra no mesmo patamar, por exemplo, do Éter. Ele sempre foi bro nosso, tá ligado? O eterno fofo baixinho da, fofo. Da galera. Eu não consigo ver o Kuroki como fofo, mas ok. Ele é fofo. Baixinho, ele é o único. Ele é o único cara que fala, vai se fuder, num jeito bom. É assim mesmo. É o único cara que te xinga e você, tipo, ri junto, tá ligado? E fala, valeu. Beleza. Desmoralizou o cara feio agora. Não, mas ele é assim, pô. Kuroki sabe disso. É. Terceiro lugar, o Tono, com 8 participações. O Tono, ele é um grande quebra-galho, cara. Nossa. É o quebra-galho supremo, nosso. É incrível. Ele já gravou de um monte de coisa diferente, né? E ainda não saiu o cast de Type Moon. Ah, desculpa. Chama ele. Mas se sair pelo... Você, quem será que vai estar no cast de Type Moon com esse nome, não né? Não sei. Tonoshiki, será que ele gosta de Type Moon? Ah. Será que ele manja? Ah, perguntem se ele gosta do anime de Tsukihime, por favor. Ah, ele vai falar, é uma merda. Cara, um dia, ó, um dia a gente tem que gravar um cast de fliperama. Fliperama. Nossa, velho. Meu Deus do céu, sempre maneiro. Louco. Ah, tá. Bem, em quarto lugar, temos o cara com o nick mais da hora do universo, que é o Cláudio, o dragão dourado. O Mugi que tem um crush tão fodido nele, que elogiando a voz, elogiando o nome, cara. Isso é crush, é isso que você tem. Então, Cláudio, já sabe, né? Liga pro Mugi. O Cláudio é muito gente fina, grande host do Omega Cash. Não, você tem que concordar com essas duas afirmações que eu fiz. Não, né? Ele é da hora. Ele fala tão tranquilo, tão ele, de boa. Ele é um cara que fala muito bem. Nossa, é cara, fácil ele é muito bom. Eu tenho que concordar. E porra, na moral, o dragão dourado. Olha esse vídeo. Porra, ele é cheio de trocadilhos na gravação. Nossa, gente, as piadas dele são muito ruins, mas são tão ruins que elas dão a volta e ficam muito boas, cara. Isso é um talento. É que, assim, eu já me acostumei com coisa assim, porque atualmente eu converso muito com o Madin. Nossa. Olha aí outro. Um brother nosso outro também. E o Madin, ele é um prassódia... assim, que não para. Deus, chamar os dois na mesma gravação, vai ser... A todo momento. Eu acho que deveria ter um cast sobre trocadilhos do Carilho, ia ser... Porra! Pronto, ó, já tem convidados. Ia ser brutal. Meu Deus, você prepara esses ouvidos. O Mugi tá pensando, você tá escutando as coisinhas mexendo na cabeça dele, vamos fazer essa porra. Vai dar merda. Vai dar merda. A ideia é essa? Mas beleza. Em quinto lugar, nossa grande amiga, a Giza, com 6 participações. Simões. Que é fofíssima. Adoro ela, que ela é um chuchu. Fofíssima, fofíssima, Gisa. Gisa, você é um chuchu, sério? Tá pendente de gravar uma playlist comigo, mas beleza. Dá pra falar de vários temas com ela. Videogames, cotidiano. Nossa, e ela é muito divertida. Versátil, cara. Cinema. Sim. A Gisa é muito versátil. É muito versátil. Ela é muito saudades. Divertida. Saudades de gravar com ela. Eu também, saudade. Chamar ela pra gravar algumas outras coisas. É um amor de pessoa. Giza, espera que a gente vai entrar em contato com você. Queremos que você volte a gravar conosco. A gente te ama. É. Coraçõezinho. Podcast de Guintama saiu por pressão dela, cara. E eu nunca vou me esquecer disso. Ela e o Sr. B, cara. Mas a história dela com Guintama e o Sr. B com Orpiz é muito boa, né, velho? Ai, gente. Bem, os outros convidados, como a gente falou, são 43 convidados ao total. A gente só ranqueou os 5 primeiros, porque todos os outros têm 5 participações pra baixo e são muitos. Mas a gente gosta de chamar convidados. Nossos amigos pra gravar. É. Nossa, eu tenho intenção de chamar mais outros convidados ainda. Nossa, tem um monte de pessoas que ainda quero chamar. Assim, a gente percebe que tem muito convidado que a gente chama que acaba sendo mais brother também nosso. Mas a gente vai atrás também de convidados que a gente julga ser especialistas. Por exemplo, Vinícius pra quadrinhos, tá ligado? Por aí vai. A gente gosta de ter alguma especialidade, alguma coisa do gênero. Por exemplo, vamos falar de Nintendo. Chama o Mário Toledo. Ele manja muito, entendeu? Olha o nome dele, pô. Nome mesmo. Eu sei que, por exemplo, se eu falar de gravar certas séries de jogos, eu sei a pessoa que a gente vai chamar. Se falar sobre certos animes, a gente sabe a pessoa que vai chamar. Sejam os nossos brothers, sejam pessoas... Exatamente. Do meio mesmo, com sites, com blogs, com outros podcasts. Então, assim, o importante nesse mundo é ter contatos. Exatamente. E uma coisa que então eu falo, se você quer que a gente escute o seu podcast, escuta a gente. Se você quer que a gente escute alguma coisa, veja seu vídeo, alguma coisa, chama a gente que a gente gosta de conhecer coisas novas. A gente adora participar dos outros também, gente. Por favor, me convidem pra alguma coisa. Só convida esses putos, eu nunca fui convidada pra nada. Caraca, eu tô querendo só conhecer. A Adri tá se convidando já, mas beleza. Gente, é que assim, quando você vê todas as pessoas sendo convidadas pra todos os rolês e você ficando pra trás, você começa a se convidar, sabe? É assim que funciona. Então, queridos amigos podcasters, chamem a Adri. Se precisarem aí, chamem a Adri. Mas, gente, eu acho que dá pra gente concluir esses números todos é que, por mais pedregosa que tenha sido às vezes, a estrada até aqui foi muito foda. Primeiro, 5 anos de um site na internet. Quando um site completa 1 ano, eu já acho assim... Caraca, velho, esse site conseguiu ficar 1 ano na internet com pessoas acessando, tendo um conteúdo. Isso já é uma coisa muito grande, na minha opinião. Quando você tem 5 fucking anos, meu, você para e pensa, caraca, velho, como a gente ainda tá nisso? É impressionante como a equipe consegue se unir, fazer as coisas, correr atrás. É impressionante como o Sage consegue cobrar todo mundo e fazer as coisas funcionarem. Ah, isso é fácil. Adoro isso. Mas eu acho que mais do que isso, a gente tá aqui, ainda todos nós estamos aqui, sabe, com as suas limitações, mas a gente sabe que temos uma equipe muito competente com quem a gente pode contar, uma equipe rica de conteúdo pra caralho, a gente pode contar. Temos amigos que podem ajudar a gente fora do projeto. E, pô, a gente, com tudo que aconteceu, a gente conseguiu construir uma coisa muito legal. E tá construindo uma coisa muito legal, sabe? E, assim, o que eu posso dizer desses 5 anos é que tem poucas coisas que eu tenho tanto orgulho quanto que eu tenho desse site, cara. O que a gente fez aqui é muito grande. Por mais que nosso público não seja o público do Jovem Nerd, não seja o público, sei lá, do canal da Kéfera. Tipo, vamos chutar alto, dar um exemplo. Menas, não, bem, menos, calma, bem menos. Por mais bem que menos. Nosso público não... É um público pequeno? É, mas é um público dedicado, sabe? Assim, as pessoas... O que eu quis dizer é isso. As pessoas medem sucesso por números apenas. Ah, quantos downloads. É o que a gente fez aqui, a gente colocou números. Mas o que não dá pra medir são quantos comentários a gente recebeu, são quantas curtidas a gente recebe, quantas pessoas que vêm falar conosco. Assim, até dá pra contar, mas não deu pra contar dessa vez. Não, o que não dá pra mensurar, sabe o que que é? A coisa que eu acho mais importante de tudo. Não importa se foram 10, 20, 30 pessoas que escutaram. Foi uma pessoa que escutou e que aquilo gostou, fez ela rir, fez ela se informar, se isso agregou a ela, se ela gostou, se ela achou, falou, nossa, isso é bom. Se isso aconteceu pra uma pessoa, uma, todo o trabalho que a gente teve de fazer um cast, de pesquisar aquele assunto, de estudar, de gravar, chamar o pessoal, se organizar, editar e lançar, aquilo valeu a pena. Aquilo foi recompensado. E acho que mais do que isso, sabe? A gente tem um espaço pra falar das coisas que a gente ama. Assim, a gente falou desses números. Esse ano foi o ano em que a Dri tapou milhões de buracos, né? Que eu falei, esse é o ano da Adriana. Mas, cara, esse ano eu tive chance de falar de algumas coisas que eu amava demais. E eu acho que você ter a chance de falar pra outras pessoas de algo que você curte pra caralho, com pessoas que também curtem muito aquilo, e pra pessoas que não conhecem ou que já conhecem e querem saber um pouco mais, gente, isso não tem preço. É uma sensação muito legal, sabe? E, nossa, mano, é muito bom. E ainda tem temas que a gente quer gravar também, e vamos ficar armazenando. Sim, a lista sempre... Olha, a lista só cresce. A gente achava, ah, vai chegar uma hora que a gente vai ficar sem tema, porque a gente não tá tendo tempo pra gravar tema que a gente quer. É, exatamente. Eu ainda quero gravar aquele podcast de Inuyasha, aquele podcast de Clannad. Oxe, spoiler, não fala, não fala. Deixa a pessoa ficar com curiosidade. Aqueles outros podcasts de outras séries, de filmes, que eu gosto. Temos muitas coisas que a gente quer gravar. Algumas que, inclusive, estão nos planejamentos próximos. Vou deixar no ar aí. Vocês que conhecem a gente um pouquinho melhor, talvez vão começar a pensar em qual tema seria esse. Olha, eu vou falar só uma coisa, que eu quero gravar alguns temas que provavelmente devem sair em expresso, mas eu só vou deixar isso daqui. O último expresso que eu gravei foi sobre Zeldinha Bafo do Selvagem. Eu, o Cabeça e o Rods, e provavelmente quem sabe o Kiba compre, temos Switch. Então, esperem coisas sobre. Eu digo isso. Tan, tan, tan. Aí vamos abrir Rabbids vs Super Mario, né? Cara, o pior é que esse jogo tem potencial pra ser muito bom. Dri, esse jogo vai ser fantástico. Então, eu achei assim, que eu acho Rabbids um negócio fala, muito bosta. Não fala, não fala, não fala. Não, assim, eu acho Rabbids ruim, mas eu vi os trailers. E eu vi pensando, caralho, isso vai dar muito certo. E eu não sei vai como vai dar certo, mas vai dar certo, entendeu? É uma parada muito surreal, mas enfim, deixa pra lá. E assim, a gente, por mais que esteja cansado, não do cast, mas assim, a vida de todo mundo ficou bem mais complicada nesse último ano, nesses últimos dois anos, né? Menos tempo disponível, mudança de trabalho, novas etapas na vida de todo mundo. Então assim, a gente tá ralando muito. Até por isso que vocês devem ter percebido que a gente tem alguns atrasos, alguns muitos atrasos que a Dri tem, né? A mudança de periodicidade, mas assim, mesmo com tudo isso, mesmo sendo puxado, mesmo tomando tempo, mesmo fazendo a gente passar raiva às vezes, ainda tem problema de áudio ruim, de editar backup, essas coisas nunca vão abandonar a gente. Então assim, mesmo com tudo isso, é mais difícil agora editar? É mais difícil. É mais difícil lançar agora? É. Mas ainda é muito gostoso. E ainda vale muito a pena. E a gente ainda fica muito feliz quando recebe comentário. A gente ainda fica muito feliz quando as pessoas se envolvem. Quando as pessoas veem um tema que elas gostam e pensam assim, ai, que legal que vocês falaram disso. A gente acha legal poder falar disso. A gente acha legal que vocês achem legal, entendeu? Então, é muito bom. Bom, então, galera, muito obrigado por escutar esse nosso bate-papo aqui sobre esses últimos 5 anos do site. Espero que vocês tenham gostado bastante dos nossos números, algumas curiosidades, um pouco de lavagem de roupa suja com toda aquela diversão. Que os ouvintes adoram, que eu sei. Vocês gostam do barraco que eu sei. Exatamente. Vocês gostam da baixaria que eu sei. A gente tem que fazer mais podcasts desse tipo também, viu? Aí acaba a amizade, acaba o PXP, a culpa vai ser sua. Só dizendo. Mas vai ter a maior audiência do site. O Sage quer ver o puteiro pegar fogo. Essa é a verdade. Bom, mas é isso, galera. Vamos terminando isso aqui. E se preparem, então, pra escutar agora, no próximo bloco, os melhores momentos desse último ano do site. Momentos divertidos. Vai ser legal. Vai ser bom. Tchau, galera. Beijos. Muito obrigado por esse ano e continuem com a gente, que a gente ainda tem muita coisa legal pra falar. Bye. Tchau, tchau. Falou e um beijo na testa. Falou, galera. Tchau, tchau. Projeto X Podcast, um projeto X sobre assassinatos, crimes, controle mental e aliens. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nós amamos, mas nosso coração diz que é errado, que são as teorias de conspiração. Eu sou a Dri e nesse momento essa gravação está sendo controlada por Illuminati. Aqui é o Sage, eu acho que dentro dessa gravação tem um Illuminati. Aqui é o Jim e sim, o Donald Trump é um orangotango. Como seria um spin-off. Quem ganharia um filme solo, um spin-off? Quem, enfim, mereceria um filme próprio, assim, uma historinha extra pra ser contada, pra você conhecer mais sobre aquela pessoa? Então, aí depende do tipo de historinha. Por exemplo, se for aquela historinha pra idiotas que passa antes dos filmes do Pokémon, seria do Mugi. É, bem assim. Eu gosto das histórias do Pokémon que passam antes do filme. É idiota, você não pode negar, desculpa. Não, eu acho que eu gosto por ser idiota. Deve ter alguma coisa a ver. É, e por que você gosta do Mugi? Então... É você que tá dizendo isso. Caralho, olha o bullying ali, olha o bullying. Não vou falar nada. Meu, eu lembro que, tipo, teve um cast que a gente... Não sei que cast que era. É, não, realmente não lembro. Eu sei que eu cheguei e eu comecei a fazer o tópico dos melhores cavalos da ficção que eu gostava. Eu falei, cara, qual que era o meu problema? Eu olhei pra... Eu tava a gente me ouvindo, descobriu eu falei, a gravação do Mug bêbado. Não, eu escutei aquilo, eu falei, você tem demência? Qual que é o problema do eu do passado pra fazer aquilo? Eu peguei e cortei tudo aquilo, velho. Eu fiquei tipo uns 20 minutos falando disso. Eu gosto de filmes que falam de música. Sejam eles os filmes de dança, simplesmente dança. Por exemplo, Dança Comigo, que eu acho um filme... Isso é muito legal. Muito legal. Que eu demorei anos pra ver o final, por sinal. Eu já contei isso em off pra uma pessoa. Tipo, demorei tipo, 6 anos pra ver o final. Por quê? Não sei, caramba. Porque eu não sei, porque eu não vi o final, não tinha visto o final. Você não gosta do Richard Gere? Eu adoro o Richard Gere. Eu adoro o Richard Gere. Eu casaria com o Richard Gere. Ah, ainda bem. Ainda bem. Entendeu? Pô. Não, o Richard Gere eu gosto. Quando eu entrei na empresa, eu entrei numa empresa nova tem um ano, né? Quando eu entrei na empresa, a menina perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, ah, eu tenho 27, né? Na época eu tinha 27, agora eu tenho 28. Eu tenho 27. E ela, nossa, tudo isso? Eu falei, oi? Nossa, que velho. Oi? Tô já velho? Que desnecessário. Coitado do Nero. Não, o fato é que o Nero tinha um parafusinho a menos, mas isso era uma boa parte dos imperadores romanos, né, então... É, pelo menos ele virou um programa de computador hoje em dia. Ninguém mais usa. Nossa, não uso mais. Nossa, Jim. Tá que pariu, Jim. Só porque ele fazia o burn, ele queimava o CD, ai, né? Ai, meu Deus. Exatamente. Eu uso ainda de vez em quando pra gravar meus joguinhos pirata, mas deixa pra lá e já sou só você eu. Você nunca tinha feito essa associação, Dri? Não, eu sabia do que era, mas sabe quando assim você prefere que não ponham em palavras? Porque tipo, ah, enfim. Tem na Eagle Moss, dá pra ainda achar, eu acho. Tá aí. Ah, legal, gente. Legal. Inclusive fica aqui uma excelente frase, que a primeira vez que o Ricardito aparece, ele fala, e Ricardito, lembra de mim? Claro que não. bem lembrado. Que o arqueiro se apresenta, não sei o que, ele é o arqueiro verde, ele é o Ricardito, lembra de mim? Claro que não. Coitado, né? maneiro. Bom, Stranger Things é uma série, né, que foi criada pelos irmãos Duffer, né, o Matt e o Ross Duffer, e foi produzida e distribuída pela Netflix, coraçãozinho. Netflix patrocina nós. Aliás, é que eu tenho que registrar uma vitória da minha vida, que eu finalmente assinei Netflix. Aê. Tá? Eu saí um pouco da vida da pirataria, e agora eu tô percebendo que existe um mundo lindo na minha frente. Acabou a vida, acabou o resto de vida que eu tinha, mas tudo bem. É, deixa pra lá. Em compensação, sua vida social agora não existe mais. Implicando que ele existia antes do Netflix, né, cara? Eu ia querer que a Scarlett Johansson me interpretasse. Não era pra ser realista. Sabe que eu acho ela maravilhosa. Olha a malvada. Ela tá parecendo comigo, gente. Desculpa, Adri. Olha aí, ó. Não aguentei. Vocês nunca viram eu e Scarlett Johansson no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso deve dizer alguma coisa pra vocês. Faz todo sentido. Puta, você e Scarlett Johansson. Ué, por que não? Ninguém nunca disse o contrário. Deixem sonhar, pode ser? Eu não tô rindo porque você falou, eu tô rindo por causa do Lucas, ele tá rindo descontroladamente. Você tá bem, cara? Ai, perdão. Eu falo, eu tô debochando, mas a verdade é que eu adoro essa coisa não, do André, poder da amizade. E é por isso, entendeu? Que eles continuam, você gosta disso. Assim como você, todas as crianças que assistem, elas acham legal você ter esse você, negócio... Você, vírgula, todas as crianças que assistem, eu me senti igualada a elas agora, obrigada. Exatamente. Olha quem está falando, esse isso é pra você, Dri. Olha aí, ó. É... Foda-se, eu não vou tentar isso vindo de você, criança. Cara, você me desculpa. Ai, que mancada. Ô, Dri... O próprio Satoshi Kon considerava esse filme o irmão do Perfect Blue. Então, assim, assistam os dois em sequência e analisem os dois juntos. E ele foi premiado com o Grand Prize da Japan Agency of Cultural Affairs Media Arts Festival. Puta nome grande. E ele empatou com a Viagem de Chihiro. Então, assim... Puta nome grande não faz parte do nome, tá, galera? É. Grand Prize do Japão, agência e puta nome grande. Belo nome de prêmio. Esse é o plano dele, todo momento. Cara, agora, sério, é tipo aqueles planos, sei lá, da equipe Rocket, cara. O que vamos planejar agora pra poder pegar esse Pikachu desgraçado, né? E ele tá sempre disfarçado de alguma coisa. Sabe, eu me identifico muito com esse livro em relação ao Scooby-Doo, cara. Também. Nossa, boa. Se não fossem essas malditas crianças, esse bebê e esse bebê. E aí, pessoal, aqui é o Rafael Fer, depois de muito tempo sem aparecer, e eu só tenho uma coisa a dizer. Que jogão da porra. Que jogão da porra. Que jogão da porra e que homão da porra que é o Joe, meu Deus. E que mulherona da porra céu. Também que é a Ellie, né? A Ellie é tudo que eu queria ser e o Joe é tudo que eu queria pegar. Só digo isso. Mas vamos falar disso. Fica aí o pensamento, né, gente? É. Aqui é o Sage. Cabeça, eu tenho uma proposta que você não poderá recusar. Você edita o podcast. Eu acho uma boa, hein? Não vai rolar. Droga, eu vou chamar o Luca Brasi, ele resolve isso rapidamente. Aqui é o Cabeça e Sage. Você vem na minha casa, no dia do casamento da minha filha, e me pede pra editar um podcast. Nem traz um presente. Difícil, seja. Você dificulta a minha vida. Como que a gente vai trabalhar desse jeito? É aquela história. Você mantém os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Os inimigos? É, exatamente. Eu sou o Mug e eu senti falta do Ted, do Marsh e da Lily. Ah, olha o fanboyzinho aqui. Olha o fanboyzinho. Aqui é o Bira e eu quero saber, alguém vai tomar um café comigo? Não, eu não quero. Sai daqui. Não, sai daqui. Não, não. Sai daqui. E aqui é o Vinícius e peraí, eu tô pelado. Não, só um pouquinho. Eita. Pronto, coloquei a roupa. Tá, tudo bem, vamos lá. Então tá bom. Aqui é o Sage, e se eu falar desse jeito, será que a editora vai ficar feliz? Sage, vai a merda. Ok, eu não vou falar desse jeito, só pelo bem da Dri, tá bom? A gente que se fode editando depois, sabe? Aqui é o Lucas Abe e pra variar, estou tapando buracos. Olha aí, como quiser, né? Você poderia usar essa piada mais tosca e falar que você tá tapando o buraco do Mugi. Uia, olha só, piada de quinta série. É, mas eu não estou mais na quinta série. Eu tô cercada de criança mesmo, é porque, né? Puta que pariu, eu trabalho com criança a semana inteira, chega na gravação, tem que lidar com criança também. O Mugi só não tá verdade, nessa gravação porque ele levou um golpe de inimigo chamado cólica renal. Que é um ataque perigosíssimo. Muito efetivo. Cólera do dragão. É, acertou um golpe crítico ali, acertou o crítico, tirou 20 no dado, pá, derrubou o garoto. Depois ele vai enfrentar o Capitão Frio, que tá fugindo da prisão. Sendo que ele tá meio que, como o Rods falou, uma cópia do Mortal Kombat, né, cara? Tá muito igual o Sub-Zero. Ah, que saudade de tocar música do Mortal Kombat, hein, Cabeça? Vamos lá. Ah, saudades, cara. Nintendo, Mario World e Mario Kart. Eu conhecia o pessoal da sala já, mas eu não tinha amizade com ninguém, né? E aí uma dupla, né? Duas meninas me chamaram pra fazer. Falei, ah, vamos fazer com a gente. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Já que eu tô aqui sozinho. E aí depois eu descobri por que elas me chamaram. Porque tinha um cara que era desse tipo procrastinador que tava querendo fazer com ela. E elas falaram pro cara que elas já tinham me chamado. Só que elas ainda não tinham me chamado. Que ainda bem que a gente gravou um tema que eu queria gravar faz tempo, pra falar da senhora Rumiko Takahashi. Ai, meu Deus, coraçãozinho pra ela. Ah, quero falar de novo dela. Ah, gostaria. Bom, falaremos, ó, se possível. Eu tô aqui fazendo um compromisso que da próxima vez que falarmos da Rumiko Takahashi, eu estarei de novo. Falando de Inuyasha, né? Provavelmente. Bom. Ah, pode falar do anime novo dela lá, da terceira temporada, pô. Yokai no Orin é legal, mas acho que não tem tanta força, não, cara, na boa. Mas a gente decide na hora. É, na hora. Foda-se a pauta. Não vai ser a primeira vez, nem a última. É, pra mim não faz diferença nenhuma, né? Não sei se vocês sabem. Que beleza. E a gente tem as managers, que são a Shimizu, que é a colírio dos olhos de todo mundo aí, né? Shimizu! enfim, que é a manager. É a waifu da galera. Lembrando que ela tá no terceiro ano também. É o waifu, né? Ela tá no terceiro ano também. E logo, como ela tá no terceiro ano, ela foi atrás de uma outra manager, uma manager assistente, que é a Hitoka, a Yachi Hitoka, né? E é tipo a sub-waifu. Sub-waifu. O waifu lolo. Eu não sei se é sub-waifu. Acho que ela entrou pra gente shippar ela com o Hinata. Só isso. Ah, né? não consigo, isso, cara. É sério, eu não consigo. Como não? Não, eu não consigo. Eu fico com problema, porque é um anime que tem pouquíssimas meninas, então você... Mas lógico, anime de esporte, isso aqui é o quê, cara? Você shippa mulher com mulher, não, né? Não, eu tô falando que eu... Mas é que você shippa homem com homem, mano. Não, eu quando quero shippar, tipo, coisa... É o que mais tem pra fazer lá, né? Faz uma permutação de casais, você pode fazer isso. Pelo menos, enquanto a gente tava fazendo o trabalho do domo, os erros eram mais divertidos. Porque assim, a gente tava fazendo um joguinho no Unity, né? A gente não. Eu tava só ajudando as duas meninas que manjavam mais de programação do que eu. E assim, às vezes, uma coisinha que mudava, aí de repente a nave ficava cor de rosa, de repente os bônus que eram pra dar mais tempo da gente começavam a tirar nossa vida, os aliens começavam a, tipo, orbitar um eixo invisível. Não, a gente foi registrando assim. Da hora. Não, a gente gravou alguns deles. Vocês deviam colocar no final do jogo, Ubisoft. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que fazer as coleções fanservice. Ou seja, pessoal de roupa de banho fazendo insinuações de todos os tipos. Ih, todo caramba. Mundo, sem exceção. Esse negócio de novo. Que eles são os que mais vendem. Esse negócio que eu seria certo. O mais vendido, fácil. Não, e quando eu digo de insinuação, eu digo yaoi, yuri, sem preconceito nenhum. É pra ganhar dinheiro. Eu tô imaginando o Lucas agora de maid, por alguma razão. E eu tô gostando do que eu tô imaginando. O Lucas poderia ser... O Lucas podia ser aquele personagem andrógeno que tem. É. Lucas já sabe. Arruma uma roupa de maid, tira umas fotos e a gente vai fazer isso acontecer. Sage, que não pode faltar. Olha, o que eu... Pra mim, pelo menos, pessoas que sabem cantar bem, cara. Na boa. Sério. Ou que praticaram, ou tiveram seja, treinamento. Não, Pierce sério, Pierce Brosnan cantando Pierce não dá. Eu gosto, ó. Eu não gosto dá. Do Pierce Brosnan, tá? Porra, precisa ser alguma coisa extremamente chocante pra ele acordar, né? Alguma coisa, tipo, inesperada, como o herói dele de infância vindo dar um tapa na cara dele e acorda e, ô, vamos lá, treinar? Eu acho que sim, todo mundo deveria ter essa chance, sabe? Claro, não dá pra todo mundo conhecer o seu herói de infância, até porque minha heroína de infância era Sailor Moon e ela nunca vai vir aqui dar um tapa na minha cara. Ela pega a tiara e te lançando na tua cara. Acorda, Adri! Ia ser um sonho, mas não vai acontecer. Cara, pra mim ainda é possível, cheguei no Miyamoto vir aqui e dar um soco na minha cara. Vamos lá, programar Mario. Falei, opa! Opa! vamos lá, Dragão Dourado, você consegue? O cabeça é o protagonista, mas ele não edita. Não é o protagonista, é o bicho. Ele não tem o poder da amizade e energia do Vegas pra poder ajudá-lo. Não tem, não tem. Então não adianta. Infelizmente, o protagonista tem que ser o Mugi. Ele é o vilão. Você está ele fraco. Ele suga o poder do Sage. Cabeça. É o vilão da edição. Não, ele é o cara que se converte. Ele é o cara que se converte. Ah, entendi. Mas aí, quem seria o protagonista? O cabeça perde uma batalha, né? Aí chega, você está fraco. Te falta edição. Falta edição. Toma uma edição. Toma, Vegas. Toma mais Vegas. Ah, mas o Vegas está travando, ele não está avançando, ele está me atrapalhando. Pô, é verdade, o cabeça seria o mais fraco, né? Ele não... Medita? Ele seria tipo o Rock Lee, sabe? Que assim, ele tem um talento muito bom, muito específico, mas o talento que tipo, as pessoas mais usam, ele não tem muito. Porque, tipo, ele faz as pautas dele, que são muito boas, e ele faz em grande quantidade, mas editar mesmo que é bom, ele não edita. Então ele seria tipo o Rock Lee, ele não, até tem, cara, ele não faz nada mesmo. Tentem, exato. Okay. Acho justo. Eu gosto da Tentem, eu acho ela fofa, para. Ela não faz nada. Diferente do cabeça. E que ele, aparentemente, ele gosta mais de ficar na forma de panda do que na de pessoa. Em alguns momentos. Mas, Jim, pensa comigo. Quando você é um panda, você a sua existência é preservada. Ah, ele é fofinho, vamos cuidar dele, vamos proteger. Ninguém espera que você faça nada. Uhum. Ninguém espera que você pague conta. Ninguém espera que você trabalhe. Cara, se eu fosse ele, eu ia ficar na forma de panda 100% do tempo também. Ele que é esperto. Vai dizer que não. E com isso, nós entendemos um pouco mais sobre a Dri. Olha aí. Acho que é isso que eu tenho pra falar. Discorra. Só aquela pergunta. Dri, você gosta de plaquinhas? Então, olha aí, já ajudou bastante. Eu gosto. Plaquinhas eu posso falar com as pessoas sem ter que socializar com elas. É legal. A própria questão, né, o anel sempre ser chamado de arma mais poderosa do universo e ele poder fazer qualquer coisa com o anel. Sempre tem essa, vamos colocar, essa pressão em volta. dos poderes dele. E aí toda vez ele chega, porra, mas tinha que ser essa parada, tinha que ser amarelo, né? Não sei, não podia ser de outra cor. Como é que é? Tinha um equipamento pesado no laboratório, assim, ó, lanterna verde carrega. Aí eles olham. Não, ele fala, amarelo. Não, ele pode levar amarelo. Qualquer coisa dele. Claro, qualquer coisa dele. Isso aqui é amarelo demais. Nossa, posso pintar de azul? Pode? Então, beleza. Pinta de azul, Flash. O Flash foi demais. O Flash foi. É puro bagulho. Mas na verdade, já que você tocou no clichê, ele é um prato cheio de clichê de esporte. Nossa, ele tem todos os clichês praticamente. Porra, ele tem todos. Ó, vamos lá. Você começa com um protagonista que quer crescer num time. Aí o time está ruim. Esse é o clichê principal, tá? Ele entra num time e o time é ruim. Aí o protagonista, ele vai mudar o time. Caso eu conto dois protagonistas aí que vão mudar o time, enfim. Aí o time vai crescendo, beleza? Aí quando o time vai crescendo, o time dá uma queda, mas aí vem o atleta que tava fora do time e volta pra dar o boom pro time. Cara, tem todos os clichês possíveis de esporte. Tem, não, de todos os animes. Tem o cabelo do Vegeta, tem o cara que é arrogante. Tem o cara que é arrogante. Mano, é um prato cheio pra clichê. Gente, dica pra vocês, ó, dica pra vocês, que tá me ajudando bastante. Chá de gengibre ao longo do dia. Você prepara uma garrafa, mais ou menos meio litro, e é bom porque ele ajuda a reforçar a imunidade, melhora bastante a voz e ajuda a emagrecer. Olha só. Eu tô fazendo olha isso. Olha só. Adri. E assim, de consultora fitness. E é gostoso. Quando ele tá gelado, a minha irmã gosta mais dele quente ou em temperatura ambiente. Eu gosto dele gelado. E gelado ele fica muito bom. Fica muito refrescante. Ah, fica a dica pra vocês. Depois do almoço aquele chá verde. Eu virei uma tia, gente. Eu virei uma tiazona. Sabe aquelas tias que ficam discutindo o preço de tomate no mercado? Sou eu. É isso aí. Puro bagulho. Sabe o que eu tô fazendo? Eu comecei a comparar o mercado, os dois mercados que tem aqui no meu bairro, com os dois mercados que tem lá do bairro que eu trabalho, e agora eu tô comprando um pouquinho em cada, onde é mais barato, olha só. Caramba, você virou a tia do carrinho de supermercado. Eu tô virando minha avó, porque minha avó sempre fez isso. Minha avó sempre foi em, tipo, três mercados fazer compra. Eu tô virando minha avó. E é legal, eu me divirto fazendo isso. Aí eu falo, nossa, esse daqui lá no outro mercado tá mais barato, eu vou comprar lá amanhã. Eu fico fazendo isso, entendeu? Eu sou uma vitoriosa. Eu já detesto esses horários de gravação que vocês marcam 9 horas da noite, porque 10 horas que eu dormi, entendeu? Então. Você tá realmente virando a sua avó, cara. Você tá virando a sua avó completamente. E o foda de você entrar no meio do caminho, que é, sei lá, meio difícil. Lá, tipo, no meu jornada lá de desconstrução e construção de grupos, tinha uma época lá que a gente já tava com um TCC, tipo, rolando. Aí, acho que no terceiro ou quarto, eram uns, tipo, 5, 6 semestres. No terceiro ou quarto, apareceu um japonês lá de uma turma atrasada, adiantado, tava sem grupo. Aí ele veio pedir pra gente entrar no grupo. Aí eu, tipo, mano, na moral, ele já sofreu tanto que não vai rolar, não, velho. Tem que ser ruim mesmo. Mas, tipo, os caras de outra turma, sabe? Já tá calejado. Ah, mano, para. Traumas. Até apaguei o japonês aqui do Facebook, só pra ter certeza que não vai ver esse cast. Eu tô triste porque o Mugi não tá aqui, porque ele ia ser o alvo principal de bullying da bola da inteira. Já que ele não tá aqui, a gente vai ter que fazer bullying com ele sem ele tá aqui mesmo. Ah, mas o Lucas não é o Mugi da gravação? Então, Lucas, começa a fanboyzar aí, cara. É verdade. Com você. Gente, o One Piece é muito louco. Nossa, o poder da amizade. Ai, ai, coitado do Mugi. Eu sei que você desempenhou bem essa função. Obrigado. Mas... E a luta tudo é isso. É o poder da amizade levado assim. Eu vou te bater até você virar meu amigo de novo, seu filho da puta. É assim mesmo. Foi isso mesmo. Mas é um jeito bonito de falar sobre amizade. Você nunca quis bater no seu amigo pra ele largar de ser idiota? Às vezes eu tenho vontade de bater no Mugi por causa disso. Nunca dá certo. Mas deixa pra lá. Eu sempre tenho vontade de bater no Mugi, mas... Bem. Olha, eu acho que se a orelha esse dele é... Esse é um assunto perigoso. Dele. Melhor desviar. Ok. Puro bagulho. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Quando você começa a ter maturidade adulta, né? E você percebe que você tem prazos para as coisas... Mas, existe maturidade infantil? Não, não saquei essa. É. Redundância com o Mugi é uma coisa padrão. Mas beleza. Puro bagulho. Já gravei uns caches. Eu não estava bêbado, Mugi, mas eu tinha tomado... Vou lembrar. Você já gravou do banheiro, cagando, cara. Não, isso daí é padrão. Isso eu falo de boa. Já teve N caches. Entendeu? Ele não esconde N caches, isso, cara. Nossa, teve... Não, tipo, meu... Foi... Foi o cast de Harry Potter? Que deu um piriri louco, não, velho. De repente, tava todo louco. Mundo gravando e de repente houve um barulho da descarga. Que porra é essa? Alguém deu descarga. E foi nesse que nasceu a ideia de fazer o Omega Cast de história de fantasma também, que eu deixei gente no serviço cagando de medo. Olha que bonitinho. Caraca. Tá aí, a gente podia fazer um desse aqui também. Histórias de fantasma. Não me chamem pra esse cast. Eu sou típica pessoa cagona. Literalmente, a gente viu uma vez. Não tem registros editáveis nessa, né? Oi, é. Né? Ah, ele já grava do banheiro mesmo, beleza. Já tá lá, tá tudo certo. É, amor, o que você tá reclamando, porra? Então. Já gravou do banheiro falando bosta, tá certo. É isso mesmo, ué. É bosta saindo por cima, por baixo. Que horror! Pegou o papel higiênico, limpou a boca e tá certo. Então, arque com seus próprios riscos, que as agora a gente vai começar a falar spoiler. Exatamente. Simbora! Depois do café a gente volta. Olha esse Sage! Olha esse Sage! Nossa, não, velho! Safado! Mano, essa piadinha do café, velho, que engraçado, mano, que bagulho. Cara, engraçado, velho. Eu achei sensacional. Não, eu confesso, eu nunca mais vou ver o programa do Chaves depois desse seriado. O professor Girafales foi desmascarado. Toda vez que a dona Florinda vê o professor Girafales, já vem cá falando pra ele, vamos pra minha casa tomar uma xícara de café? Vamos, porra. Hoje tem. Mal espera ver ele, ponto. Café, vamos logo. Pai, eu vou sair hoje, cuidado, filha, hoje os jovens só pensam uma coisa, aí o quê, em droga? Não, em tomar café. E a Kodachi, ela tem um estereótipo, depois você vê bastante em animes, é aquela mulher, assim, arrogante, pensamento está pro alto, e ela dá aquela risada bem clássica, né, de pessoa tentada, malvada. Risadinha de... Com aquela mãozinha perto da boca ali. É assim mesmo. Essa risada. Você vê um monte de anime depois que tem um monte de risada assim. É a famosa risada da Ojo-sama, né? Na compensação, o George é emotivo demais pra ex-namorada, gente. O George é um exemplo. Como não lidar com um término? Uma lição por George Popovich. A tia dele, a Silvia, deve dar muito conselho pra ele. Silvia! Todo mundo batendo palma. Vocês já sabem, né? É feito de palmas aqui. Com certeza. Agora, é basicamente a versão patinadora no gelo daquelas duplas sertanejas que cantam Dor de Corno, sabe? É essencialmente isso, se você for pensar bem. Eu achei ele a cara do Aloysio, velho. Meu Deus do céu! A maquiagem pesadona, gente. Pretona, assim. Sei lá, pra mim ele tá se inspirando meio o Wesley Safadão, cara, assim. Eu te odeio, você é uma piranha maldita, você é a pior mulher do mundo. Você vai se ver comigo, velho. Você merece o título de pior mulher do mundo. Na segunda-feira é aquele 1%, né? É, então, é... Mais um pedido pra edição, por favor. Trilha do Wesley Safadão nesse momento. Eu não tava esperando que o cast fosse pra esse lado. Nesses momentos, os ouvintes estão querendo desganar a gente. Momentos, né? Ah, mas tudo bem, gente. Pra mim, o meu foi mais quantitativo. O meu foi modelagem computacional, matemática, minha stripper. Olha aí, virtual, então. Vira legalzinho. Mas... Você modelou... Peraí, eu entendi que você modelou a stripper, é isso? Opa, 3D. No computador, de um programa... Usando um programa específico de modelagem, matemática. Olha cara. Aí. Ele simula a stripper. Pois o TCC ele põe no X-Videos lá. Pra... Lá ele foi treinado pelos caras, aprendeu filosofia, comeu bastante comida oriental, né, que é muito bom, tudo, uhum. E dominou o lendário golpe do dragão, onde ele canaliza seu ki nas suas mãos. Desculpa, mas lá no Oriente a Shining Box não se chama Shining Box, só se chama Inbox. Inbox. Food Inbox. Food Inbox. E deve dar um trabalhão pedir Shining Box em Kunlun, né, cara? Imagina a cada 10 anos. 10 anos. A cada 10 anos. O Mondovó ia ficar puto. Chegou atrasado. Cadê ele? O motoboy fica procurando. Imagina, o motoboy sobe o Himalaia, a cidade não tá lá, pra 10 anos. Fora que se for tipo que na empresa, né, que o pessoal pede junto pra rachar o frete, tem que ser todo mundo, né? Porque imagina o frete, né? O bagulho chega a cada 10 anos. Bom. tendo eu um ainda quero, eu ainda quero organizar uma noite de queijos e vinhos na minha casa. Ainda vou fazer uma noite de queijos. Eu não tenho rolê mais adulto do que esse. Noite de queijos e vinhos. Isso é bom, nossa, hein? Gente, eu não sirvo pra esse tipo de rolê. O que, que você veste num rolê desse? Como você se porta num rolê desse, mano? Como você veste é bom. Eu tô falando, na mesa de queijos e vinhos da vida, eu sou a pessoa com saco de Cheetos e com suquinho de uva. Puro bagulho! Pô, tem uma outra que... Sabia quando tem aquele zumbidinho? Sei. Aquele tim, que você ouve do nada? Ah, é a sonda alienígena sendo ativada. É o upload da sonda alienígena, exatamente. Nossa, exatamente. Mano. A galera tá louca no ácido às vezes também, né? Idri, já viu que todo mundo tem uma caneta Bic? Então, esse aqui é um aparelho de comunicação alienígena. Essa eu conheço. E elas desaparecem do nada, às vezes, né? Exatamente, exatamente. É porque ela não tem antena. Ela tem que voltar pra nave pra achar as coisas. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, uma surpresa provavelmente pra muitos, até pra vocês, provavelmente, da equipe do Projeto X. Eu já joguei vôlei no ensino fundamental. Então eu já tinha... Mas era num time-time ou era, sei lá, você ia na aula de educação física e ficava jogando? Não, eu ia pro time, só que eu era substituto. Era tipo... Enfim... Isso é tipo aqueles personagens lá que não tem nome no time do Karasuno, né? Exato, isso aí. Mas era legal, cara. Assim, eu joguei por um ano. Mas foi muito bacana. E eu aprendi bastante. Na verdade, eu joguei vôlei por influência da minha irmã, que jogou vôlei por muito mais tempo do que eu na escola, no time da escola. Ela jogou realmente e seriamente vôlei. Eu fui lá pra ver como que era e não curti tanto assim pra me manter como jogador. Também confesso, eu também tava no time de vôlei da escola, na quinta série. Só que pra ver como faz tempo, não existia ainda a função de líbero. Caraca. É, nunca tem, né? Todo mundo vai junto pra pegar bola, né? Não existia oficialmente. Então isso foi antes de 98, por aí. Nossa, cara. É. Só depois que criaram o negócio do líbero. Como seria, Adri? Vamos pensar, como seria. Pela arma, uma espada grandona que ela disse, uma armadura. Tô tentando imaginar ela com martelo de guerra. Eu imagino ela. Nossa, sim, legal, mais legal ainda. Um martelo e um escudo extremamente grande, representando o molde dela. Porque pelo que ela diz, é uma pedra não muito útil. Você pare, não é um note, é um desktop. Ela mas podia assim, falar, não fale isso perto dele, porque ele pode escutar, ficar magoado e desligar. Isso aconteceu. Eu tenho que ser legal com ele, sabe? Porque eu acho que às vezes ele fica meio magoado comigo e desliga sozinho. Faz carinho nele, Dri. Pronto. Boa, nossa, boa. Ela vai ter um martelo que vai representar essa coisa, só que esse martelo vai ser que nem aquele do Flint, o detetive do tempo. Ele fala. Nossa. E tem personalidade. Uou, é verdade. Uou. É verdade. Aí ela tem que tratar ela tem que tratar bem o martelo, senão ele arrega na hora de lutar e ela tem que se virar na mão. Gente, perfeito! Adorei! Fechou. Não teria feito melhor. Já tenho a minha personagem. Nossa, adorei. Aí você bota uma armadurona ali e tal e vai pra luta. Vai pra porrada. Adoro. E aqui é o Vinícius e eu só tenho a dizer que eu tenho uma tatuagem igual do Queen de Ferro de Dragão. Só que não é no peito, cara. É na bunda, tá? Só pra constar. Eita. Informação demais. Mas agora pra saber, assim, só pra visualizar. É uma asa em cada nádega e o dragão, tipo, no meio... Isso, eu procuro deixar divisória. Entendi. Natural. Entendi. Na hora de cuspir deixar... fogo, ele cospe, né? Deixa pra lá. É. Eu não vou nem perguntar como que é. Deixa pra lá, vai. Vou falar de Kung Fu. Você reclamou de outro mundo. Mas agora vamos para uma outra parte do nosso podcast, que eu vou perguntar pra vocês que sites de adulto que vocês acessam, mas não vale pornografia, tá? Uia, não pode falar isso não? Não pode pornografia, até porque adulto que é adulto não assiste site pornô, né? Enfim. Ah, quem gosta de pornografia é adolescente, né? Adulto gosta de amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Não tá tendo nenhum nem outro. Bom, agora eu tô triste. Mas tudo bem. Puro bagulho. Foi uma vez, assim, não lembro o que eu tava... Era uma aula, era uma turma de terceiro ano. Eu não lembro o que eu tava explicando, mas na minha época, não sei o quê. Na hora, sabe quando você para e pensa assim, caralho, eu falei na minha época. E foi aí que percebi que eu sou 10 anos mais velha do que vários daqueles alunos. É. E assim, não tinha... A dimensão desse fato não tinha me acertado ainda. Até aquele momento, eu pensei assim, eu sou 10 anos mais velha que essa molecada. Eu já tô usando as expressões que o meu pai usava pra falar na minha época, no meu tempo. Aí, tipo, a primeira coisa que você pensa, fodeu. Só que o pai dele, que, assim, na volta de uma palavra menos tensa, o pai dele que tem merda na cabeça, prometeu o filho pra todo mundo. Todo quanto era acordo que ele fazia, ah, você pode, sua filha pode casar com meu filho no futuro. O pai vai querer um puta de um malandro. Que ele pensou, ah, eu tô viajando pelo mundo, eu não vou ver essas pessoas nunca mais. Sabe, tipo, eu acho que ele tava pensando que isso é uma coisa tipo Ash do Pokémon, sabe? Ah, eu vou voltar pra te buscar, nunca mais. Ofereceu o Rama em troca de uma barraca de Okonomiyaki, pô, olha que safado. Quem nunca? Quem nunca nem quis fazer isso? Por favor, Jim, nunca tenha filhos. Obrigado. É. Legal que essa série foi minha retomada dos Tokusatsu. Você tinha assistido Ultra Seven, Spectrum, né? Essas coisas. Daí tinha parado e quando me change, mas caramba. Pra ver como é velho, né? Nossa. Você vê como é velho. Pra mim é meu início de Tokusatsu. É minha retomada dos Tokusatsu. 2004. Kamen Rider faz. Retomada do Koso em... 1989, por aí. Né? 89. Entende, mano? Eu acho que sempre achei. Tem a reprise dos Tokusatsu antigos, até na Senokid, cara. Se vocês verem, pessoal aqui do Projeto X, vocês falam que o Seiji é velho? Não, o Koso é mais velho. Ele teve a retomada dos Changeman, velho. É sensacional isso. Bora pegar! Preciso fazer aqui um desabafo. O Oscar dos musicais foi uma das maiores injustiças da história, que o Hugh Jackman merecia ganhar um Oscar, porque você colocar o Wolverine pra cantar, ficar maneiro e rolar num filme e você não dá o Oscar pra esse cara, tá de sacanagem, entendeu? Vocês estão de sacanagem. Tá? Eu fico até hoje indignado. É esse Oscar e o Oscar que o Stallone não ganhou esse ano. São duas coisas que nunca vão me descer. Entendeu? Pra dar pinta ele com o genérico lá. Ninguém ligava pro cara. Entendeu? Que coisa. E aí, então assim, pra gente tentar fazer essa diferenciação do... Apesar de os dois trabalharem com a música está presente, qual a diferença de um musical para um filme de música? Eu vou colocar o meu monóculo aqui, dar uma certa carteirada, porque eu sempre quis fazer isso, eu nunca tenho a chance. Ué, então corta. Mas quando a gente fala de música... Ela que vai editar? Quando a gente fala de música em filme, a gente pode usar, assim, dois termos. Faz a diferenciação entre sons e músicas diegéticas e não diegéticas. Que palavra horrorosa. Eu como sei. Eu adoro esses termos. Mas... babacas e pedantes. Um que me introduziu mais ao universo dos animes, que me trouxe mais, que me fez ter mais amizades nesse mundo, talvez até conhecer grande parte da equipe, foi por causa de Reborn. Mas eu não diria que o esqueleto no armário de 90% da equipe. Eu não queria falar de Reborn. Eu nem mencionei então, Reborn na minha história. É algo que eu tenho... O pessoal não sabe lidar bem com o próprio passado, essa é a verdade. Não, e eu quando tinha uns 18 anos, dia de finados, fui lá pra lavar os túmulos ali, e havia um garotinho de uns 2 anos mais novo que eu, falava, senhor, quer que lave o túmulo? Senhor, 18 anos. Senhor, nossa, eu tô deprimido, tô tão acabado assim, que droga. Não, eu mandava lavar, falava assim, ah, por favor, pode lavar aqui. É, né? Essa é uma das coisas de ser adulto, você tem mais possibilidade de ser escroto com as pessoas se quiser. Isso aí, é horrível? É, mas às vezes faz bem pro ego. Exatamente. É. Mas... Banco do Brasil é horrível. Eu trabalho com. Já trabalhei com o Banco do Brasil, já trabalhei com o Bradesco, já trabalhei com o Caixa, já trabalhei com o Itaú, já trabalhei com o Santander. Então eu conheço todos os bancos. Eu sei que o Banco do Brasil ele é o segundo pior pra se trabalhar. Não vamos ficar falando disso de marcas, porque a gente vai ser processado aqui. Mas o Banco do Brasil é o segundo pior. A Caixa é ainda pior que o Banco do Brasil. Já tive problemas com a Caixa. Itaú é melhor. Se você for deixar no podcast, o Itaú é melhor, patrocina a gente Itaú, porque nós temos uma mensagem jovem para clientes jovens. Apesar de ser. Ok, tá certo. Vai que cola, né? Mas não, quando chega a madrugada, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo quieto, cara. Se vira, cara. É um, sei lá. Exatamente. É uma terra de ninguém, cara. Porque você fala um monte de groselha. E palavrão. Fala que você tá bêbado de sono, né? E bêbado de sono. Não, quando chegou da balada ainda, cara. Porra, cara. Oh. É o melhor não, momento. Pergunta. Eu não, eu, primeiro que agora eu tô imaginando o Seiji numa balada, isso é uma imagem bem interessante. Segundo, eu queria saber de algum de vocês. A balada que eu imagino o Seiji ele tomando um saco de Sete Belo na cara, velho. Meu Deus. Uou! Odiei 5 estrelas. Muito, muito obrigado pela sua presença, Dragão Dourado. Obrigada de verdade. Faça o seu jabá, faça a sua divulgação do que quiser aí. Manda um recado pra galera. Vende seu peixe. Então, o meu peixe é, namorado tá R$3 o quilo. Tá barato, hein? Namorado R$3 o quilo. Gente, aqui você não encontra peixe de lago contaminado por esse preço. Não. Eu ia falar. Aqui não se encontra namorado de jeito nenhum. Nossa. Eu acho que isso é pra fechar, né, as piadinhas. Ai, meu Deus. Eu não subestimo a capacidade ainda. Antes da gente dar um stop, ainda vir mais uma. Mas, enfim, continue. Então, please. Vamos lá. E outra coisa que o pessoal fala muito. O Mussi usa um estilo de luta que eles falam que é uma magia negra, uma bruxaria. E o que, que é esse estilo, né? Que, na verdade, tem um monte de bugiganga escondido na roupa dele. Então ele lança tudo que é possível, né? Nessa técnica de luta. Correntes, uns garfos grandões, até uma privada ele lança, se possível. Tá escondido embaixo da roupa dele. Eu tava brisando aqui que a gente falou da privada, eu pensei nesse contexto da Feira da Fruta. Não, você tirou essa privada. Não tirou essa privada, então. O do Mussi foi da roupa. Foi da roupa dele. Ah, mas há controvérsias, né? Vai saber. Vai saber. Eu quero dominar o mundo. Eu quero que o mundo se foda, honestamente. Eu gostaria de dominar o mundo, não que eu vá conseguir. Só toma cuidado com os reptilianos. Esses sim são bastardos malditos, querem dominar o mundo. Aí... Os reptilianos sempre me lembram daquela novela dos mutantes, cara. A melhor representação ever dos reptilianos foi lá. Ou seja, você tá falando errado, Sage, né? Os reptilianos. É a CIA reptiliana globalista. Nossa. É a CIA reptiliana globalista. E o Barack Obama é um dos seus líderes, cara. Toma cuidado. Barack Obama é um dos seus líderes. Sim, se o Barack Obama realmente foi um dos líderes, quer dizer que o Trump tava certo. Ele não é americano. Ele é um reptiliano. Gente. Cara, tem um vídeo na internet, se você procurar, que tem um segurança do presidente que ele age de forma estranha, assim, como se fosse um réptil, cara. O pessoal, tá vendo? É um reptiliano, tá vendo? Olha, ele tá protegendo o Obama, que também é um reptiliano maldito. Ai, porra. Meu Deus. Tipo, um presente que eu dei pra mim mesmo. Uma furadeira de impacto, cara, com a maletinha toda. Ai, quero! Todo. Ai, eu cara, eu fiquei feliz pra caramba. E eu tenho uma broca de 20 centímetros de ponta de vidro pra furar as paredes, pra ocupar toda ali. Aí eu passei toda a fiação da minha casa aqui, cara, os cabos de TV e tal. Então, eu ganhei uma furadeira, eu coloquei minha cortina sozinho, coloquei os negócios no meu banheiro sozinho. Eu botei minha cortina também, meu banheiro. É. Eu sou um orgulho, sério. Quando eu tava no processo de mudança... Quem é Rodrigo Hilbert perto de você, né? Quase virando marido de aluguel. Porra de inveja. Quase virando marido de aluguel. Faltou pouco. Que bom mão da porra, é assim mesmo. Bom mão da porra, eu sou um sapão. Olha, você não quer usar prato? Gente, coloca uma folha de papel toalha em cima da mesa, come pão em cima da folha de papel toalha, amassa e joga no lixo, acabou. E digo mais ainda, quando eu vou tomar alguma coisa, eu cheiro o copo, tá com cheiro de quê? Tá com cheiro de coca? Então eu vou pôr coca nesse copo. Tá com cheiro... Ai, que horror! Que isso? Não. Poder da edição e da amizade dos editores. Mas então, sabe o que eu vejo? Mas sabe como eu vejo isso? Pela união do eu vejo isso, a gente unindo a nossa energia de editor, tentando aumentar o nosso cosmos, o nosso ki, sei lá. Então, mas primeiro a gente tem que aumentar a velocidade. A gente tem que dar um nome pro nosso poder também. Que nome a gente dá? Eu voto e a gente chama o nosso poder de Vegas. Vegas, é uma boa! Pelo poder de Vegas! Vou levar meu Vegas. Vou dar um up no meu Vegas, é. Não, então, mas eu vejo que a gente tem que primeiro prender um público. Até pra rolar também aquela coisa do tipo, aquele ali ele não usa o poder do Vegas, ele usa o Audacity. Ele usa o Audition, né? Eu ia ficar com medo de quem usa o Audition, cara. Nossa, aquele cara é monofaixa. E por último, a função dele é ser o husbando das meninas, né? Porque ele é o personagem das cotas bonitinha. É o personagem que as meninas que assistiam o anime falam, tipo, não sei o quê. E na verdade, eu não queria falar tanto disso. Mas Haikyuu é um anto pra Fushoushi também, né? Mais uma vez. Só ia falar do Sugawara e do Sawamura, os dois juntos. Não, eu vou nem falar nada. Segue, bora. Vamos. Segue o jogo. Mas... Isso me lembra quando eu acompanhei minha mãe quando ela tava fazendo o TCC dela. Era assim, o nome era monografia. Não, monografia é um tipo de trabalho, né, então... É, um tipo, mas assim, o trabalho de conclusão de curso dela era estilo monografia. É, o meu também, os meus são estilo monografia. E assim, eu ajudei muito ela, porque era eu que escaneava os textos pra ela, era eu que digitava algumas coisas, era eu que revisava, era eu que via ela desesperada, disquete, não tá vendo, o que tá acontecendo, não sei o quê. Cara, às vezes é mais estressante você acompanhar uma pessoa fazendo certas coisas, porque, tipo, ela fica desesperada, não sabe o que fazer, e você não sabe ajudar, e fica todo mundo gritando em volta, girando em correndo sem saber o que fazer, sabe? E ela sobreviveu. Olha, Adri. Ela sobreviveu. Eu espero que ela tenha botado no agradecimento dela o seu nome bem grandão ali. Pior que ela colocou. Agradeço a Adri por ter virado minha escrava. Minha escrava. Minha escrava. Agradeço a minha filha escrava por ter digitado esse texto aqui pra mim. Nossa, gente. Eu confesso que, por exemplo, já teve um monte de coisas de análise sensorial. O pessoal de laboratório lá pede pra pegar uma comida lá e analisa e come. Dá o resultado. Tem uma vez que eu fui gripado, assim. Nossa, eu me senti tão culpado. Eu estou sabotando esse questionário, cara. Eu tô acabando com esse trabalho. Eu estou botando. Esse meu, você tá gostoso? Eu não tô sentindo gosto de nada. Vou falar que tá bom, vai. Vamos botar aqui. E o Daniel Range, até então, ele não tinha, ele não tem esse peso, né? Na verdade, ele é muito mais leve. Toda hora é colocado em contraponto, porque ele não conhece a história, ele não entende do legado, do peso. Ele só tava lá, abraçou o dragão, botou a mão no punho, no negócio lá, voltou e deu umas porradas no bandido na rua. Basicamente é isso. Mas tem. E aí o Bruce Banner. História de um bêbado. É, história de um bêbado. História de um bêbado. Abraçou o dragão, saiu batendo o pessoal na rua. Uma série de comédia, cara. Ela não te promete nada. Ela é honesta e tudo mais, cara, mas tipo... É o som de carro, é. É. Né? Eles estão vindo reclamar aí, ó. É carente. Você antes desmerecia, depois você olha, cara, isso é importante. Pote de Tupperware, por exemplo. Puta, cara, antes você fala, que merda! Hoje em dia, sua vida não existe sem pote de Tupperware, cara, porque ele vai ser necessário em algum momento, não, cara. Lembra quando saiu aquela foto da mulher que colecionava Tupperware lá? Eu vou ser ela. Eu sei. Eu vou ser ela, pensando, sério. Eu já tenho um monte. E o pior é que eu roubo o Tupperware. Eu pego da minha avó, quando eu vou almoçar lá, tipo, ela vai sempre mandar marmitinha pra mim, né, do Tupperware. Eu trago pra minha casa e não levo de volta. Então... Não, eu sou desse. Gente que não devolve o Tupperware é um tipo especial de filho da puta. Eu sou esse, eu sou esse. Eu sou tem, esse gente que, tem gente que tá com meus potes até hoje que, assim, virou história. Não vi mais. Meus potes. Aí depois eu... Gente, não façam isso. Devolvam os potes que vocês pegam. Faz falta. Boa. Faz falta. Não seja esse cara. Devolve meus potes, né? Porra. Porra, então, vamos deixar as nossas considerações finais. Falem o que vocês acharem que vale a pena ser falado agora. Eu acho que é o seguinte, galera. Alienado é aquele que sabe a verdade e nega. Então, todos vocês, a partir desse momento, têm a responsabilidade, já que nós abrimos os olhos de vocês, de compartilhar aí e mostrar a verdade do mundo. Porque você precisa salvar a alma, você tem que ajudar as outras pessoas. Ai, meu Deus, ele... Olha, vai ter uma galera acreditando na nova ordem comunista, maçom, Illuminati, judaica do Projeto X, vai botar culpa na gente, tá? Então, só vai vendo. Agora que vocês sabem a verdade, espalhem, ajudem, vocês não querem que suas mães, os seus pais, filhos, amigos, sejam vítimas de tudo isso, não é verdade? Ai, socorro. Ai, acho que é isso que eu tenho pra falar. Cara, e eu tenho medo de que os ouvintes vão escutar esse podcast e vão achar que deve ter alguma mensagem secreta em algum momento dessa gravação. Meu Deus. Vocês sempre podem tocar o nosso podcast de trás pra frente, viu? Fica a dica pra vocês. É, bota a música da Xuxa. E a ending, You Only Live Once, é cantada pelo Ataru Hatano. Ataru Hatano, que também tá nesse anime, sendo um seiyuu. E o personagem dele é engraçado pra caramba. Quem que é o personagem dele? É aquele russo que ele tinha uma ex-namorada e ele fica assim, fica triste pela ex-namorada. Ah, eu quero minha ex-namorada de volta! É o Jordi, é o Jordi. Os caras que não são... Não, aí fica uma lição pra vida. Se você não consegue superar a sua ex, usa pelo menos isso como inspiração pra fazer alguma coisa produtiva, né? Não pra parecer uma fada gigante no meio de um ring de patinação. Funcionou, ele ganhou uma nota mó boa. Se tá funcionando, tá valendo. Mas não ganhou competição. E não recuperou a namorada também. E a namorada também mandou ele passar, mas ok, vida que segue, né? Eu já passei por alguns TCCs também, e eu, olhando esses primeiros tópicos assim, eu lembro que principalmente do meu último aí, da faculdade que eu fiz, foi um rolo, cara. Esse processo de montagem de grupo, acho que rolou umas 4 vezes, assim. Nossa. Só, mas não necessariamente no começo do projeto, só, nossa, sabe? Tipo, foi um negócio meio iluminação, assim, sabe? Destrói tudo e constrói. Cara, e assim, aí eu fico imaginando, a formatura vai ser um evento social da hora, nossa, né? Nossa, mano. Todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, né? Não vai um querer mandar outro tomar no cu, vai ser legal. E o motivo da minha guerra civil no TCC foi coisas assim, foi tipo, galera que procrastinava, ou eu achava que o pessoal não queria mandar bem, ou o pessoal não mandava bem mesmo, né? Aí acabava desfazendo, tinha uma época que eu peguei, não, vou fazer sozinho essa porra, só que aí eu vi que era coisa pra caramba. E principalmente TCC em tecnologia, né, programação, você tem a parte teórica, né, a sua tese mesmo, e tem muitas vezes a parte prática pesada também, né? Montar um sistema, fazer lá, botar em prova a sua tese aí numa lógica, aí, o negócio sei lá. Tem que rodar e funcionar, né? É, então é bem pesado, né, você fazer, tipo... Mas é problema. Eu sei que meu critério, tipo, no começo era assim, eu quero montar um melhor grupo com o melhor assunto. Aí no segundo, eu quero só conseguir montar um grupo. Ah, no terceiro, se tem um grupo que saiba, pelo menos liga a máquina. No terceiro, não, pode ser qualquer coisa. Meu Deus. Não, mentira, não é qualquer coisa não. Eu falei, eu só não queria escrever. Aí eu fiquei só na parte prática. Eu só quero alguém que não instale o Baidu quando a gente for tentar programar alguma coisa. E desde então não paramos mais de fazer musicais, as pessoas não pararam mais de cantar nos filmes. E eu sempre fico me perguntando, deve ser muito interessante você viver num mundo desse, porque de repente todo mundo começa a cantar, a música vem do nada e você não sabe o que tá acontecendo. Cara, é pior que um mundo de zumbis, meu. Você tá andando e de repente aparece a horda na sua cara. Ai, meu Deus. Porra. Ai, daqui. São pessoas cantando, filho. É, então. Você já acha que pessoas cantando são piores do que zumbis. E eu não sei como lidar com essa informação. Olha, você ficaria catatônico. O que eu faço agora? Corro pra cá, corro pra lá. Pessoas dançando não vão devorar meu cérebro, cara. Será? Sei de que vai. Tipo de pessoas você conheceu na aqui sua vida. Aqui é um artifício dos zumbis só agora. Só pra saber, ó, assim. Zumbis agora são inteligentes, evoluídos. Por que não? Assim, ó, vou pegar essa presa. Como? Não vou sair correndo, não. Vou cantar. Já viu Buffy? Buffy tem uma musical assim, um episódio musical maneiro pra caramba. Você acabou de descrever o plot do Thriller do Michael Jackson. Mas é isso, olha aí, ó. Tá vendo? De repente eles estão dançando pra caramba. Michael Jackson estava nos avisando o tempo todo e a gente não deu atenção. Apocalipse zumbi, será desse jeito? Alguns dos clipes do Michael Jackson tem essa pegada mesmo, assim. Tá rolando uma parada e do nada se resolve tudo na dança. Eu pensei que zumbis e cantoria não combinava, até lembrar de Thriller, isso, cara. Né? Não tinha feito essa... A briga de ganho do se resolve na dança. É batalha de passinho, exato, cara. Uma coisa que me surpreendeu, que às vezes eu assistia o Daniel e falava, como isso aqui pode ser pra criança? Ele tem complexidade, paradigma de viagem no tempo. E tipo assim, o bicho explica esses paradigmas. Cara, criança japonesa, eu só tenho que falar isso. Aí eu olhei, cara, e a gente tá no Teletubbies com os moleques, velho, tem que dar essas coisas. Teletubbies não, cara, galinha pintadinha. É, hoje em dia. Não é tão galinha pintadinha, cara, Teletubbies é pior. Na época de Daniel, olha Teletubbies. Na época não. Pô, eu assisti, caramba, velho, como a gente... Os japoneses estão engolindo viagem no tempo pra moleque, a gente tá dando. Puta, não dá que diz. É por isso que os caras estão lá na frente e a gente tá esses merda aqui, velho. Quando eu vi da Aranha, eu fiquei falando, isso é pra criança mesmo, cara? Tem muito sangue e violência, o cara vomita sangue. Caramba. Ai, cara. Pois é, Japão 1, Brasil 0. Criança dos anos 90. Nos anos 90 a gente via o quê? Na televisão também. Xuxa, cara, velho. Né? E a gente via sangue. Não. A gente via Robocop. Os caras sendo... Sim, cara. Não, isso tá apalhado, cara. Agora, assim, com Dayo versus Teletubbies, tá foda, né, velho? Precisa de um crossover. Quero ver um motar incorporando um Teletubbies. A personalidade do Teletubbies. É, tem um de cada cor já, tá certo, né? São as quatro cores, inclusive, né? Quero ver esse roteiro aí, cara. Na boa. Agora. Uns anos atrás, eu tava esperando o ônibus, meu ônibus tava atrasadíssimo, ou seja, eu passei uma meia hora no ponto de ônibus. Durante essa meia hora, eu escutei a senhora que tava sentada do meu lado, conversando no telefone, e eu escutei, gente, ela falou algumas dezenas de vezes sobre Nova Ordem Mundial. Algumas dezenas de vezes. Ai, ai, falando ai. Sobre como iam implantar um chip na pele das pessoas, e que como era uma coisa satanista. Eu sei que ela falava de Nova Ordem Mundial, e eu pensando assim, sabe quando você tá mordendo o lábio pra você não falar, pelo amor de Deus, pare, pra pessoa que você não conhece. Eu tava só escutando ela falando. Não começou ainda? Pera aí. Um dia eu ainda quero sentar e falar pra vocês de algumas histórias, porque como eu passo muito tempo em ônibus, eu escuto cada coisa, mas essa foi particularmente marcante, porque a pessoa falava daquilo com uma convicção e eu pensei assim, cara, ela realmente acredita nisso. Só que isso é uma pessoa desconhecida. Será que você devia ter feito, Dri, nessa situação? Em vez de falar pra ela parar, você devia ter virado pra ela e falar assim, você está certa e agora é a hora do seu chip. Eu acho que eu devia ter virado pra ela e falado, você sabe demais. Alguma coisa assim, uma cara séria, aí ela ia embora. Eu ia traumatizar a mulher pra sempre, cara. Isso é muito louco. E você, senhor? Imagino como o Manta do Shaman King. baixinho e cabeçudo? E que não. É muito negativo. Você é o pichonem da parada, é muito negativo, cara. Acha que é um inútil, acha que é um coitado, não tem poder, vê os amiguinhos com grandes poderes, ele tristinho, e de repente ele ganha um martelo gigante, pesadão, fodão. Exato. Sou eu. Outra pessoa com martelo vai ter que escolher outra arma, pelo menos. Não, tipo o manta. Ah, agora escolhe a arma, então, se for assim. Uma arma? Tá lá, pode ser o Chief do Beyblade. É uma mistura do manta com o Chief do Beyblade. Pronto, é isso. Não, eu acho, como ele é o bichonem da parada, né? Ele tem que ter aquele ar de mistério. Então ele tem que usar tipo uma máscara, sabe? É. Pra proteger o rosto dele. Verdade. Tipo o Vegas. Ah, meu Deus do céu. Tipo um personagem de Gundam, que sempre tem um cara mascarado. Sempre assim. É, ele tem que usar uma máscara. Sim, tem que ser uma máscara bem. E a pessoa sempre andando um pouco nas sombras e tudo mais. Dark and Black. Então é Dark and Black. Mas então, aí teria que usar uma arma discreta, tipo uma daga, tipo uma daquelas espadas. Seria um assassino. Sabe. Exatamente, que... Só que tem um detalhe, Dri. Quando ele vai pra porrada, ele tira a camisa. Ui, assim, what? Tipo o Grey, né? Pra mostrar, pra mostrar os gominhos. O Grey no meio tipo da Shiryu. Pronto, virou Kinnikuman. É mesmo, e é por Kinnikuman. Isso. E agora você entende por que a gente precisa especificamente que você seja modelo das figures vestido de maid pro nosso personagem. Obviamente, e tem todo um mistério sobre o rosto. Aí quando aparece o rosto, ele tem que ser bonito. Ele tem que ter o carisma mais. Eu só queria ser o cara discreto e virei o cara do Kinnikuman. É, tudo bem. Ele não fala o nome do verdadeiro dele. Qual é o seu nome? Ah, eu sou o Abby. Mas quem é o Abby? Então, mas o pessoal não sabia que misteriosamente o Abby era o Lucas. Olha aí. Você não precisa saber meu nome. Tem que ter aquelas frases de efeito assim, bem. Eu não preciso dar meu nome pra quem vai morrer agora, umas paradas assim. Exatamente! Seria o personagem que teria a última história a ser revelada, porque todo mundo ia pensar, nossa, alguém tão sério assim teria um passado super trágico, sim, super sad e tudo mais. Mas aí, assim, aí guardou. Aí, como provavelmente o seu flashback vai ser o que vai gerar mais expectativa, o seu vai ser o último a ser exibido. Aí tem um detalhe, aí a gente tem que ver se o anime ele vai se levar a sério ou não. Porque se ele não se levar a sério, aí vai ter que ser um flashback qualquer coisa, sabe? Mas se for um anime levado a sério, aí... meu lanche na escola e eu nunca me recuperei. Meu lanche na escola nunca mais me recuperei. Roubaram meu cubo mágico. Aí fiquei triste pra caramba, virei uma figura mascarada. Justo. Puta, o cubo mágico, mano, esse é o meu poder especial. Aí eu virei um vilão de mascarada. Poder especial, quando ele tira a máscara, abre um cubo assim que só deixa os dois dentro do cubo e ninguém vê nada. Não, é tipo, o cubo é tipo um stand dele, sabe? Tipo, parece um cubo gigante quando ele sumona. Isso, um cubo aí ele sumona e... Aí quando ele resolve o cubo mágico, ativa o poder dele especial. Caraca, eu imagino o cubo mágico gigante como se fosse um relógio. Conforme ele vai se montando, aí quando ele fecha, completa por total, o inimigo cai, assim. Tipo, é o time. É toda aquela parada, puta, eu tenho que me aguentar mais 15 minutos, mas eu só tenho energia pra mais 10 minutos. O que eu faço? Não, é tipo um stand do Jojo mesmo. À medida que você vai mexendo no cubo mágico, a pessoa também ela fica desfigurada toda hora. Tá. Meu Deus. Gente, isso tá ficando muito estranho, muito legal. Eu acho que... daí depois que ele mexe lá, quebra as pernas dos caras e vai lá com a faquinha. Aí ele só precisa dar o nome de stand dele, pro nome de uma banda de rock. Não sei qual que ele é. Pronto. Olha, a gente tem um excelente personagem nas nossas mãos aqui, que provavelmente seria um grande favorito mídia, do... em geral. Como seria, então, um cara mascarado, nossa, que quando usa o golpe ele tira a roupa e ele tem um stand que usa um ataque de cubo mágico. Uma maravilha. Puta, o corpo dele, quando ele usa assim, aparece tatuado no corpo dele, o cubo mágico, ele gira o próprio corpo. Caraca, contorcionista. Assim, o cubo da tatuagem vai mudando, assim, gente. É, pô, é por isso que ele tem que tirar a camisa, né, porque tem que aparecer o cubo. Caraca, tatuado nele. Mas tudo bem. Cadê a pauta? Tá aí, ó, link. Achei. Porradinho. Pode. Cadê a pauta? Tá lá. Qual que é o nome daquela banda? Se eles não te pegarem no caminho, tá de boa. O Apocalipse lá, o Calypso. Nossa senhora, olha a referência desse podcast. Onde chegamos? Onde a gente tá chegando? Chega. Você não sabia? Chega. O Calypso tem uma música do Calypso, Dri, que eles compraram o direito de uma das aberturas de No Yasha e regravaram. Não é do Calypso, não. É Calypso, é uma não. Outra banda, de, assim, tecnobrega, mas não é. É da Joelma, não é? Eles fizeram, eu já ouvi essa. Ficou também assim, tão boa quanto pode ficar, mas enfim, tudo bem. Enfim. Chega. Vamos lá. Dragão caiu, é? Cadê? Acho que o dragão caiu. Cadê ele? Deixa eu ver que ele mandou mensagem. É o dragão. Uma das gatas trollou ele. Desligou o computador? De novo. Uma das gatas pisou no filtro de linha dele bem no botão. Nossa. Cara. Isso vai pro Zeus. Muito bom. É assim que é divertido. agora o Dragão Dourado mandou uma foto da gata dele em cima do roteador. Não sei se é uma boa notícia ou não. É uma boa ou má notícia isso aí. Lock on! Ai, ai. Ou o microfone, o gato passou balançando o rabo. O gato safado. Querendo trollar. Quer participar da gravação, que é as Neco Rangers. Tem até agora no meu colo, agora resolveu sair só pra derrubar o microfone, safado. É inveja, você ficou falando bem de outros garotos, aí ó, a inveja. Eu já fui baixo aqui. Tá vendo? Só tem duas. Não quer dizer nada, cara. Um dos episódios até que pelo menos eu lembro da hora que a gente fez a pesquisa mais, que mais emblemático e que mais faz sucesso é quando tem os reunions, né? Tipo aquele Forever Red, que traziam todos os Rangers vermelhos de novo. É o que a galera vibrava, entendeu? Porque, né? Faz isso no Glee, um monte de gente é cantando. É isso aí, caraca, ia ser louco. Olha fazer aí. Forever... Caramba, um episódio especial do Glee, caramba. Caramba! Um dos episódios até que pelo menos eu lembro da hora que a gente fez a pesquisa mais, que mais emblemático e que mais faz sucesso é quando tem os reunions, né? Tipo aquele Forever Red, que traziam todos os Rangers vermelhos de novo. É o que a galera vibrava, entendeu? Porque, né? Faz isso no Glee, um monte de gente é cantando. É isso aí, caraca, ia ser louco. Olha aí, Forever... caramba, um episódio especial do Glee, caramba. Por hoje é só. Juba, muito obrigado pela sua presença. Eu não fiz a minha frase. Se quiser final. Divulgar alguma cabeça coisa. Cabeça não falou. Oi? Eu não pude fazer a minha desculpa. Parte final. Até... Ah, que, não importa, vai. Pode falar, desculpa. Não, desculpa, foi bem. Mal. É, bom... Cara, você tava achando que a gente queria remarcar a gravação pra essa quarta-feira. Eu te mandei uma mensagem uma semana atrás. Você não tá com direito de reclamar. É pós-graduação, ele tá fritando o cérebro dele. Nem vou discutir. E o estúdio mapa é o Magic Apa, não? Magic. Nada, Avatar não é AK. Não, não. O visão do Avatar mágico, né? Não, não. Nossa. Continuando. Nossa. Pois é, Drigo, conheceu o Dragão Dourado. Ele vai fazer série dessas piadinhas. I am the king of bad I bad jokes. Olha aí. Ele vai pra Boston, cara. Ou cidade de Boston. Depois, né? Gente, eu vou colocar um contador de piadas ruins nesse cast. Vamos ver com quantas a gente termina. Calma que é só o começo. Então, só o começo. Assim, é que esse gelo tá frio que eu tô me aquecendo, peraí. No final, assim, vou pedir pro Seiji, por favor, conte e coloque um placar final no final desse cast, please. Okay, eu acho que vai ser vou bom deixar em destaque. Perspectiva. Deixar no destaque. Dragão Dourado e suas piadas, vamos lá. Pode continuar, nossa. Dragon Counter, né, cara, que legal. Eu ganhei um contador. Nick Forov. Calma. Já vi vindo de longe. Segue aí. Ai, meu. Essa eu vi vindo de longe. Deixa pra lá. É o nick dele. Ai. Uhum. Ah, enfim, eu tô me perdendo aqui. Já que você se perdeu, olha a foto que eu pus no chat. Ai, meu Deus. As dificuldades de uma gravação. Um ataque de gato. Se você mexer essa mão, você vai ser um monstro sem coração. Não, eu não mexi a tela, é ele sair. Agora ele tá deitado só do ladinho. Agora quase em cima do teclado. Meu Deus. Né? E pois é, né? Subir a música? Só isso. Lembrete tá. Pra você mesmo, lembrete pro Rod do futuro. Ela disse que edita. Então tá.